especial Dia dos Namorados. Lambda, lambda, lambda, nerds. Aqui é Alexandre Antônio, jovem nerd, e eu quero add em seu coração os meus favoritos. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd, e chaveiro não é um presente pra se dar pra uma menina. Olha só, eu não dei nenhum chaveiro pra você, caso as pessoas... Eu sim, não dei, não. Voltou lá de Los Angeles com um chaveirinho safado de estrela. Mas isso era uma coisa própria. Uma coisa prática. É, chaveiro. Não é uma declaração de amor. Chaveiro. Eu estava me referindo a isso. Foi pra Los Angeles e trouxe um chaveiro. Não, eu não estava me referindo a isso. Eu estou ali no subconsciente, guardado. Ela usa até hoje. Eu uso. Uso meu marido também até hoje. Pois. Aqui é portuguesa e este ano vou contar minhas intimidades. Nossa senhora. Não, por favor. Me poupe. Vou contar agora. O Azaghal se declara em espanhol para mim. Sempre. Sempre. Isso as pessoas já sabiam. É. Eu tinha falado isso. Então esse ano eu vou tentar ajudar alguém. Pela primeira vez. Aqui é o Azaghal e se preparem. Ok. Que nossa. Muito bem, nerds. Estamos mais uma vez na quinta edição da nossa Rádio Romântica do Dia dos Namorados no Nerdcast, onde as pessoas mandam seus e-mails pedindo ajuda. E nós humilhamos todos. E não ajudamos quase ninguém. Quase ninguém. Pode ser um felizardo. Pode ser ajudado. Mas não vai ser o nosso objetivo. Nunca é. Nunca será. E Azaghal, quem está conosco em mais um especial Dia dos Namorados? Nossa querida Loja do Prazer. Delícia. Sim, Azaghal, eles estão aqui todo ano com a gente, cara, e sempre com alguma coisa muito especial. E sensual. E picante. Olha só, pra começar, a Loja do Prazer é a maior sex shop da América Latina, Azaghal. Caraca. São 11 mil produtos. Eles entregam em até 4 horas em São Paulo, capital. Olha aí, se você estiver no desespero. Oh, pensou na loucura. Pensou, é hoje, né? Tá em São Paulo, pensou na loucura em 4 horas que você tá realizando. Pô, animal. Tem 90 dias de troca. Mas não pode usar, né? Certamente eles não vendem recondicionado, né? Qual é a política de troca, né? São mais de 3 milhões e meio de clientes, 14 anos de mercado. Os caras sabem o que fazem, eles sabem onde anunciar, Azaghal. E esse ano eles têm mais uma promoção para o Dia dos Namorados, é claro. Olha que excelente. É a promoção Seu Amor Vale Ouro. Oh. Literalmente, porque é um concurso cultural onde você responde a pergunta: por que o seu amor vale ouro? Ah, moleque. E a resposta mais criativa vai ganhar 20 mil reais em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Afinal de contas, nós aprendemos isso durante toda a vida. Toda a vida. Cara, sério, o que que pode apimentar mais uma relação do que barras de ouro? Exato. 20 mil reais de barra de ouro deve ser quantidade razoável de barras. Razoável, exatamente. Você pode fazer um trono de barras de ouro, será? Que louco. Você que foi administrador de motel, você que tem ideia aí do que fazer com barras de ouro. Eu sei o que fazer com barras de ouro. Muito bem, tem um link do concurso cultural aí pra você clicar, participar, ver regulamento, como é que faz. Tem mais que é. E além disso, além das barras de ouro que você pode vir a ganhar, caso sua resposta seja mais criativa, você tem até o Dia dos Namorados de 2013 15% de desconto Se você é ouvinte do Nerdcast. Olha só! Basta você entrar na loja do prazer.com.br. Lá você tem aqueles cupons de desconto, sabe? Aqueles passinhos. Na hora de comprar, exato. Na hora que você for comprar, você vai... Qual é o seu cupom de desconto? Você escreve lá Nerdcast. Se você está ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Exatamente. E você ganha 15% de desconto nas loucuras que você quiser. Olha aí, que beleza. Não é excelente? Excelente. É uma beleza. Excelente. Mas vale até o Dia dos Namorados, certo? Até o Dia dos Namorados de 2013. Não é muito bom. Se você está ouvindo esse programa no futuro, ou quem sabe no passado, pode ser possível. As juntas viajam por aí. Exato. Você saiba que até 2013. Exatamente. Lojadoprazer.com.br. Você gostou, né? Tô sabendo. O que aconteceu com eles? Mark Volk, 34 anos, colorado, libriano, cinéfilo, pseudo-esquizofrênico e polêmico. Gerente de conta no ramo de impressos de segurança nas horas vagas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse é um meio de feedback, então vou lembrar as pessoas. Lembra que no ano passado a gente falou sobre um cara que se apaixonou pela cunhada que andava de camisola na sala. A gente falou que era muito Nelson Rodrigues. O senhor K leu o e-mail dele. Falou que ele tinha que mudar de cidade, que ele tinha cagado tudo. E aqui ele escreve: certas pessoas nunca aprendem. Todavia, acredito que aqueles que buscam algo mais desta existência precisam ter a coragem de apostar nas pequenas chances, pois são elas que oferecem os melhores prêmios. Dito isso, de posse dos preciosos conselhos do Sr. K, excluí o de mudar de cidade devido a várias mudanças que já fui obrigado a fazer e por motivos semelhantes. O segundo me pareceu mais interessante, segundo conselho. Mesmo não acreditando que a nova geração possa ser atraente, o senhor Capo mandou ele esperar 5 anos e pegar a nova geração. Meu Deus. Não acredito que a nova geração possa ser atraente para um cara da geração passada como eu. Resolvi trancar-me em casa e esperar o tempo passar por uma virada do destino e as coisas se arrumarem. Não sei se seguir literalmente o conselho, pois a internet te abre uma janela para o mundo lá fora. E eu utilizei muito essa ferramenta. Entrei na Skynerd e lá conheci muitos nerds que se compadeceram de minha situação. E acabamos criando um grupo, a Skynerd RS, Rio Grande do Sul. Nos comunicávamos com frequência via Skype durante algum tempo, até que marcamos o primeiro encontro oficial do grupo na estreia do filme Batman. Resolvi comparecer e foi ótimo, pois conheci a Cláudia Letícia. Seus cabelos vermelhos chamaram muito a minha atenção e acabei decidindo que faria a investida o quanto antes. Mas um acontecimento adiou meus planos. Antes do início da sessão, enquanto eu elaborava o approach, ela me chamou e me apresentou o seu marido. Pronto, pode tocar o Nelson Rodrigues. Senhora, meu Deus. Meu Deus. Esse cara não tem uma história normal. Dias se passaram e alguns encontros aconteceram. Mas eu ficava de longe, observando... Encontros da Skynerd. Caraca, lá vem o Nelson Rodrigues. Eu ficava de longe, observando, e por vezes me aventurava em conversas com a pretendida. Tudo ia se encaminhando para que eu voltasse à prancheta, mas foi aí que uma festa mudou tudo. Nossa, cara. Tem que chamar o José Wilker pra narrar isso. A festa era American Pie. E como a temática pede, havia muitas bebidas disponíveis. Minha pretendida foi solteira. Eita! E mesmo sendo acometido por um déjà vu, me deixei levar. Ao final da festa, tive flashes de estar aos beijos com ela. Não... Nossa! Meu Deus! Ei, cara merdeiro. São apenas essas lembranças do dia. Muita bebida, muitos beijos na prometida e os nerds do grupo que compareceram ao evento boquiabertos, assistindo a tudo. Caraca. Meu Deus. Foi assunto do momento. Nossa. O dia seguinte mostrou-se constrangedor e, ao mesmo tempo, revelador. O fato havia realmente acontecido e a ficha havia caído. Para ambos, esclarecemos as coisas e, para minha surpresa, novos encontros foram marcados. Coisa de Skynerd com ela? Só que agora só para nós dois. Olha. Ai, cara. Caralho, mulher. Mas ele falou que ela tava solteira. Tava solteira do tipo... Foi solteira, foi sozinha. Foi sozinha pra festa. O marido foi em casa. É isso, deixa a mulher ir pra festa sozinha. O cara também, né? Esse maridão aí, né? Pode ir sozinha. Pô, mas calma aí, né? Confio em você. É, não é, o cara é o errado agora? Azaghal não deixa a portuguesa nem dançar tango com as velhas? Não, calma aí. Dançar tango com as velhas? Não, certo, não deixa sair. Pô, não deixa sair, não, cara. Soltou? Aí, ó. A mulher tá errada, o cara tava. Não, não, não, não. Não. Vai lá, hoje não posso. Só tem nerd lá. Só tem nerd, não vai acontecer nada. O tempo passou. Confia no nerd, nossa, mesmo. Nossa, cara é reincidente. O tempo passou e ficamos mais unidos. Não tivemos muito trabalho em saber que gostávamos das mesmas coisas, já que nos conhecemos na Skynerd e as afinidades eram óbvias. A única coisa que nos impedia de ficar juntos de verdade era o marido. A única... Puta, a única a coisa... Um detalhe pequeno. Uma coisinha. Só tem história, meus amores. Deus do céu. No final do ano, eles viajaram para o Rio de Janeiro para passar o Natal, quer dizer, ainda no esquema família. Cara, que terror. Não. Isso é muito ruim. Isso é horrível, gente. Se a gente tá rindo, mas é, isso não tem graça, não. Me vi sozinho novamente. Seria isso que a vida me reservava? É, porque é o que você procura. Ser um eterno sidekick nos assuntos do coração. O Natal passou e essa angústia foi tomando conta cada vez mais dos meus pensamentos. Foi então que comprei um revólver. Não, isso aí já tá muito doido. Mentira. No dia 28 de dezembro, quase o fim do ano, recebi uma ligação que demonstrou que, apesar de sempre negar as estatísticas, por vezes sou muito bem recompensado. Do outro lado da linha era Cláudia Letícia. Cara, isso é um nome de... Não, Rodrigues? Cláudia Letícia. Basta. Ligando do Rio para informar que seu marido havia retornado a Porto Alegre. Caraca, ela ligou no Natal pra dizer depois que o marido... Depois do Natal. Um dia depois do Natal. Dia 28. Dia 28. Três dias depois. O marido voltou pra Porto Alegre e que se eu desse um jeito de passar o ano novo com ela na cidade maravilhosa, essa seria a demonstração que ela precisava para se decidir pelo divórcio e que iria providenciar para que ficássemos juntos a partir de fevereiro. Eu nunca havia virado o ano no Rio antes. O apartamento em que nos hospedamos ficava na Barata Ribeiro, logo atrás do Copacabana Palace. Foi tudo muito gratificante e especial. Olha só, para quem não conhece o Rio, atrás do Copacabana Palace não é maneiro. Só o Copacabana Palace é maneiro. Ah, meu filho, mas é caro. É. Concluindo, hoje Cláudia Letícia separou-se, mora comigo e estamos programando a assinatura de nosso matrimônio para o dia 12 de junho de 2013, neste dia dos namorados. Olha aí. Parabéns. Teve um final feliz. Agradeço a todos vocês pela força. Desejo que continuem ajudando pessoas como eu a encontrar a felicidade, cara, de alguma coisa, de alguma forma. Olha aí, de alguma forma, gente. Ah, a gente ajudou o cara e destruiu a vida do outro. Ótimo. Mandamos muito bem mesmo. A gente nunca consegue ajudar 100%. 100%. Alguém sempre se foge. Tradução simultânea. Quem sabe onde o vento gelado chupa? Tenho asco, meus amigos, nem queiram saber. Quem sou eu para beliscar o amor? Lá vem o estrangeiro. Eu dei um look por aí e olhei para Iraci. Pessoas quebradas, rateando, jogando um estéreo em mim. Todas secando, pois elas usam estilete, acredite. Lá vem o estrangeiro. Eu era o Stallone. E nadinha de amor. Muito sacrifício e eu todo sonhava desligado. Eu ouvi não um alerta, mas um coração pode telefonar. Eu senti a impetidão do amor que não sou eu. Lá vem o estrangeiro. Eu não sou um estrangeiro. Lá vem o estrangeiro. Eu não sou um estrangeiro para louvar. Não, não, não. Não dá para rodar o pavão de um sustenido. Eu dou um look na mercearia quando meu coração começa a fazer bleed. Eu conheço um bom noveleiro e sou amigo do pão. Mas quando leio Between the Lines, aí eu não sei mesmo. Lá vem o estrangeiro. Eu não sou estrangeiro. Lá vem o estrangeiro. Eu não sou um estrangeiro para louvar. Menino quer namorada. Me chamo Altair Leite, tenho 27 anos, sou designer gráfico, São José do Rio Preto, São Paulo. Vulgo Gordinho Sarado. Mando este e-mail pedindo socorro, pois preciso encontrar uma mineirinha de Uberlândia que roubou este coração nerd. Recentemente, no dia 18 de maio de 2013, fui para Uberlândia a trabalho. Estava no quarto do hotel e a fome bateu. Me lembrei que ao lado do hotel tinha um boteco que fazia um churrasquinho esperto e desci para comer alguns. Como era um boteco, e do lado do hotel, fui do jeito que estava. Bermuda de pijama. Porra! Meu Deus! Camiseta velha e chinelo. Afinal, era um boteco. Era do lado do hotel, uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Não teria problema. É, rora bolas, né? Sorte de pijama. Não, pra você não tem problema mesmo não, meu filho. Já saiu de bermuda por cima de moletom. Numa cidade chique, dizendo, ah, ninguém me conhece. Bermuda sobre moletom, não. Assim, um mendigo maluco. Chegando lá, um time de futebol que estava hospedado no hotel tomou conta do boteco. O pagode comia solto e era praticamente impossível descolar que fosse uma azeitona para comer. Logo desisti da ideia do churrasquinho. Lembrei que ali perto tem uma praça. Parada de descer de pijaminha no boteco já foi adiante. Atravessar o ônibus, vai pra pracinha. Não está perto. Vamos de pijama, né? E sem cueca, né? Só com aquela aquele tecido fininho. Aquele pijama transparente, igual do Jovem Nerd. A praça sempre tem um podrão, um trailer. Ia descolar um lanche fácil e poderia dormir em paz. Eu fui do jeito que estava, pensei. Praça, podrão, cidade que eu não conheço ninguém, nem dá nada. Fui de bermudinha de pijama, com gotinha, camiseta e chinelo. É, não mudou de roupa, né? Não, não mudou de roupa. Lá em cima. Chegando na praça, não tinha nada. Nada, só tinha os travestis, mas não era esse tipo de comida que eu procurava. E aí você já entrou numa zona de perigo, né? É. Você tava de pijaminha transparente na night infernal de Uberlândia. Segui, dei a volta no quarteirão, depois da praça e saio em uma outra praça, Pracinha da Bicota. O cara tá fazendo do tour. Tudo de Uberlândia. Pelo amor de Deus. Essa Pracinha da Bicota é meio que o point em Uberlândia, com várias casas de show, restaurantes e bares. E estava o fervo aquilo ali. Cheio de cocotinhas com seus micro Caraca, vestidos. Cocotinha, sério que ele escreveu cocotinha? Esse cara tem quantos anos? Meu Deus! Cocota é da época do meu pai, Nossa. Né? Nossa! Pois elas estavam com seus micro vestidos e ele se controlando mentalmente, fazendo Jesus mamãe, pois lembrem-se que ele está de pijama. Nossa senhora. Na praça também tinha uma pá de Mauricinho com seus cabelos a lá Gustavo Lima. Então a cena era essa. Eu, do nada, na balada de Uberlândia de pijama. Meu Deus. Adotei a estratégia do grego estratégia, do latim strategy, do francês whatever. Estratégia ninja. E colei na parede. Você devia ter adotado essa estratégia na praça travesti, inclusive. Na parede lá que era o perigo. Fundinha na parede. Fui me esquivando no meio da galera até chegar em um lugar com menos gente. E eis que meio que uma recompensa encontro um McDonald's. Que sai de pijama do hotel. Pra começar. É. Ele. De portas abertas para receber o gordinho esfomeado de pijama. Já nem ligava mais para minha roupa. Você nunca ligou, né, cara? Peguei o meu lanche, sentei pra comer e eis que surge uma menina linda, de cabelos negros lisos e longos, pele morena cor de jambo. Usava uma bermuda jeans All Star e uma camisa Nerd Power Zombie. Olha aí! Ah, Excelente. Sentou na mesa da frente com uma amiga e eu não conseguia parar de olhar para ela, que percebeu o meu nada discreto jeito de apreciá-la. Só que percebeu que você tá de pijama, né? Já tá comentando, nossa senhora, só melhora essa cidade. A gente se arruma, bota a roupinha do Nerd Power, não dá de nada. Aí ele continua, nada. O que eu fiz? O que eu fiz? Soltei um retardado lambda, lambda, lambda. Nossa senhora. Não como um jovem nerd, mas um abafado e tímido, mas nossa, que fez ela rir. Ah, funcionou. Não, olha só, o cara tá de pijama. Sentado na mesa, pijama folgado. Eita, velho. Esse é o público que nos representa. O cara de pijama no McDonald's que fala assim, lambda, lambda, lambda, lambda, lambda. Meu Deus do céu, mas funcionou, ela riu. Gostou, gostou. Não perdi tempo, já puxei papo. Peguei minha bandeja e meu pijama e sentei na mesa delas. Uhum. Começamos a conversa sobre o Jovem Nerd, filmes e o porquê eu estava ali de pijama. Ela riu mais. Olha aí! Conquistou, tá vendo? Nerd engraçado. Nerd engraçado. Nunca fica sozinho. Nerd maluco de pijama. Não, vá pra cama sem ele. Sem cueca. Ficamos um bom tempo conversando até que a amiga dela chegou. Tinham que voltar pra casa, pois já estava tarde. Como o hotel que estava era perto, ela foi me acompanhando. Olha aí, levou pra casa, walk home. Peguei seu telefone e e-mail, anotei num papel que peguei na recepção do hotel. Conversamos mais uns 10 minutos e demos o nosso primeiro beijo. Que isso? De pijama? Sim. De pijama? Nossa. De pijama sem cueca? Que perigo. Mas ele falou aqui, ó. Não podia exagerar, pois estava de pijama. Mas foi o suficiente para me apaixonar. Meu Deus, que foi o suficiente para me apaixonar. É uma história, cara. No outro dia, voltei para São José do Rio Preto, ansioso para entrar em contato com a mineira que roubou meu coração. Aí, chegando em casa, percebo que esqueci o papel com o número de telefone e o e-mail no quarto do hotel. Já liguei no hotel perguntando se acharam e nada. Não sei o que eu faço. Nossa. Já procurei por ela no Facebook e na Skynerd e nada. Por favor, me ajude. Caraca, por esse cara a gente tem que ajudar. Vamos lá, vamos ajudar você. Então olha só, o nome dela é Viviane. Isso. Tem 24 anos. Isso ela deu o nome verdadeiro, né? É. Ah, mas ela ficou com o cara? É. Isso quer dizer nada. Natural de Uberlândia, faz faculdade de enfermagem, tem uma camisa Nerd Power Zombies e é nerd. Daí a minha esperança de que ela escute este Nerdcast e entre em contato comigo. Olha aí. Eu sinto a sua falta. Olha aí. Olha aí. Bom, Altair tem o Facebook dele aqui. Não tem página Skynerd? Cadê teu aí perfil não. Do Skynerd, cara? Aí não. Aí não. Mas olha, o próximo ano, se não tiver perfil na Skynerd, eu... não vai participar. Será que pode dar o e-mail dele? Não sei. Não, a gente vai dar só o Facebook. Tem o Facebook e ela vai achar ele, né? Mas qual é o Facebook dele? Clica aí, o Facebook. Altair.leite.7. Vamos ver a foto do gordinho de pijama. Nossa, que bonitão, hein? Nossa senhora, Altair. Que bigode. É maneiro o bigode dele. É, o Altair tem um bigodão de Dom Pedro, né? Cabelo de Mr. T. Bem, então, Viviane, se esse é o seu nome, ou não importa o seu nome, se você ficou com cara de pijama no McDonald's, no entre o McDonald's e o hotel do Boteco em Uberlândia, perto da Praça dos Travecos, entre em contato com o Altair, que ele está desesperado. Exatamente. Por favor. E Altair, por favor, depois escreva. Por favor. Para o próximo Nerd, que é Dia dos Namorados, o feedback dessa história. Eu quero saber como terminou isso. É. Queremos saber, por favor. Você é bonito, você é a Viviane lá da outra pracinha, a Viviane de Gogó. Achar ele primeiro. Porque ele estava de pijama e a Viviane podia estar de emplasto essa viagem. Aquela região ali é complicada, galera. Meu nome é Viviane. Menino procura menino. Sou nerd Unicamp, Felipe Ribeiro. Tenho 23 anos, moro em São Paulo, capital, e sou administrador de empresas. Então estou jogando fora o resto de dignidade que eu tenho, me ofertando aqui no Nerdcast. Procura alguém bacana e que principalmente esteja fora do armário. Tá gente... fora já. Ah, todo mundo hoje em dia tá. Tá todo mundo fora. Já, já, tá liberado. Quem, não, né? Quem está dentro do armário ainda? Ninguém, né? Requisitos pra falar comigo. Ter todos os dentes na boca, não importando se estão tortos ou não. Olha aí, já tem um, né? Ué. Uma condição, né, mais aceitável, né? Ter mais de 1,60m de altura, pois não tô afim de fazer cosplay de Branca de Neve. Ter um emprego com carreira, serviço não. Nem tente se você for o Serginho Orgastic ou fazer o mesmo estilo. Ah, aquele Serginho, aquele garoto que participou do BBB. Ah, não, que pode aquele, ser não, Serginho. Não, não, não, não, não, não, não, pode ser aquilo Serginho. Aquilo ali, não, pelo amor de Deus. Pensei que era o Serginho Grisman. Que esse não tem... Não tem os dentes, né? Que esse não tem os dentes na boca. É o maior gengibão. Tenho 23 anos e tenho um emprego com carreira. Não sou fanho. No mundo gay isso é importante. Por que isso é importante? Porque fala uma pílula no nariz, como você tá falando agora. Ah, então você não falou finho? Fico magoada. Gosto de músicas, filmes e séries. Gosto muito de sair pra beber. Curto assistir jogos de futebol e tênis. Se torce pro Nadal, sai fora. Aqui é Djokovic. Eu não sei o que é isso. Mila Djokovic. Começou a ser específico. Leio compulsivamente e fico conectado o dia todo. Te amo, smartphone. S2, não é S2. Não é possível que você não é fã. Falando, te amo, smartphone. Podem me ligar se quiser, carinha feliz. Só revelar o perfil da Sky Nerd, piscozinho de olho. E se quiserem passar um e-mail, pode usar o meu fake. nerdgump@gmail.com. E aí, não, ele deu o celular, eu já acho, né? Tem o perfil da Sky Nerd dele. Tem o perfil da Sky Nerd. Tem o perfil do Facebook também. Vamos ver? Abre aí, que eu quero ver. É o Luiz Felipe Gomes Ribeiro. Usa um óculos, né, pra mostrar que é inteligente, né? Tem carreira. Ele tem carreira, então, por favor, ele não quer ninguém que não cadê, tenha uma carreira. Cadê? Você quer o Marco Gomes. Que sacanagem. Não, não, não. Sério, eu pensei um óculos, então é Marco Gomes? Eu lembro, mas... Gomes. Vocês gostam do Marco Gomes? Ele é estilo Marco Gomes. Tipo é, Marco estilo Gomes. Tipo Marco Gomes, só não é um empresário gênio de 29 anos, né? Olá, jovem nerd. Afagal. Senhora Jovem Nerd em portuguesa. Meu amor, te amo a gente, meu amor. Me chamo Lenon e estou afinzaço de vocês. Mas isso não é novidade. Eu sou fanzaço. Tá mal. Eu Chaves lendo, cara. Tô comigo que vou voltar. Tô à procura de um nerd pra viver ao meu lado. Pra chamar de meu. Um nerd pra chamar de meu. Pra ser o outro ator principal da comédia romântica que chamo de Minha Vida. Nossa. Nossa. Nossa. Sucesso de bilheteria. Enfim, em busca de um amor. Alguém divertido. Que saiba manter uma conversa. E levar grandes discussões nerds adiante com argumentos. Com argumentos. Argumentos válidos e assuntos construtivos. Assuntos construtivos, né? Pessoa construtiva. Vou falar de mim agora. Tô cursando o quarto ano de biologia no FPR. Ele é de Curitiba! Olha aí! Tenho 20 anos, sou moreno claro, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso. Bom nível social. Inteligente. Não. Moro em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Adoro ler, escrever, amo mangás e animes. Todo mundo adora ler e escrever, né? Ué, mas isso é só bom, nerd. Graças a Deus. Amo mangás e animes, né? Isso aí que dá origem a muita coisa. Desenho pinto. Gente, eu juro que eu tinha lido desenho pinto. Desenho pinto. Desenho. desenho pinto. Meu Deus do céu! Uma vírgula, olha a maldade. Desenho pinto. Gente, eu juro. Super bad, né? Super bad. Super bad. Desenha tudo com forma de pinto. Videogame, cinema, não sei nem mais o que ele tá falando. Ah, enfim, sou um nerd gay e busco alguém pra completar e somar a minha vida. Compartilhar. Mandem anexo fotos minhas para as senhoras nerds avaliarem. Medo. Tá com medo. Tô apavorada, Nossa. Espero encontrar algum nerd aqui, porque hoje em dia tá tenso. Não, tá tenso pras mulheres. Exato. Homossexuais. Pra vocês não tá difícil. O mercado tá fácil. Tá farto. A mulherada tá se fudendo. É, muitas mulheres desejariam ser gays hoje em dia. Não, as mulheres estão... Estão virando gays. Por falta de opção. Penso que serei suado. Não, suado. Imagina. Vou ser suado. Você não vai ser suado. Acho que vou ser suado eternamente pelo meus amigos. Não, se esses olhos vão pra cadeia hoje em dia, então não vão. Meu contato, Lenon com 2 N's e N no final, então são 3 N's. Lenon, Meira. Ou Lenon, né? Hã? Lenon, né? Você não viu esse nome antes? Lenon. Lenon. Porque nós estamos na Inglaterra. Aqui é Lenon. lenonmeira@hotmail.com. Quem usa Hotmail? Um Lenon. Vamos ver a foto. Se fosse um Lenon, ele usaria Gmail. O Lenon Boto não colocou a foto. Ó, oh, Jovem Nerd. Ó, oh, Jovem Nerd. Só tendo... Eu queria ver. Só tô avisando, vocês falaram que iam ver. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Na Nerd Store, você encontra os melhores produtos com o selo de qualidade Jovem Nerd. Canecas, livros e as mais megabogas camisetas que você vai querer vestir. Ouviu, né? Você quer vestir as nossas camisetas. Nenhum tipo de pressão não, tá? Mas você quer ter uma camiseta Nerd Store. Agora! Que isso na sua mão? Cartão de crédito? Olha só que interessante, deve estar na hora de usá-lo, né? Nerdstore.com.br, a sua loja nerd. Sex is not a dirty word, nor a dirty thing. Bizarro. Olá, nerds. E Azaghal, o rei da Oceania, mestre do universo, senhor da escrotização. Obrigada. Vários títulos. Guilherme Magalhães, 15 anos. O trabalho dele é vagabundo. Mora em Bahia, Salvador. Em não... Bahia. É, não, ele mora em Bahia, Salvador. Parênteses, não façam piadas de sotaque baiano. Nunca falei oxente na minha vida. Já pois, meu rei. Vou te atender. Você pediu, pra quem você pediu? Pô, meu filho, tava pode, normal. Pode deixar, meu rei, que agora vamos do jeitinho que tu gosta. Pois é, sou um pequeno nerd otaku. Gosto tanto de um universo quanto outro. Sou pequenininho, sou sádico. Que é isso? Baiano sádico procura. Procuro uma garota masoquista pra extravasarmos nossas torturas. Que isso? Pô, gente, moleque de 15 anos, baiano. Vixe! Vixe! Oxe! Oxe! Oxe! Garota retada! Simplesmente descobri que eu era sádico aos 4 anos de idade. Não, não. Que é isso? Como? Não. É filho do Dexter. É. Como eu era cristão, acabei fingindo um pouquinho que esse lado não existia. Olá, lá do cristão? É. Não, o sádico. Ah, tá. Depois que virei ateu, finalmente assumi que sou realmente um sádico. Tenho muitos amigos e colegas, todos eles acham que meu lado sádico é apenas uma brincadeira minha. Mas não é não, o negócio é sério. Caraca, eu tô com medo disso, cara. Vamos ver como é que ele é sádico. Sempre sonhei em encontrar uma garota masoquista. Vixe Maria. Ou sado masoquista. Qual é a diferença? Porque a sádico, ela gosta tanto de ver sofrer, quanto de sofrer. E a masoquista? Ah, só gosta sofrer. De o masoquista gosta de sofrer. Vocês estão Vocês estão entendendo, né, do negócio? Pelo amor de Deus, ninguém teve adolescência aqui? Então, masoquista só sofreu. É isso. É, ah, tá. O sádico, sádico gosta de ver os outros sofrerem. Nossa, que sádico. Tá vendo? É, tanto que a masoquista falou, me bate, e o sádico, não. Aí o baiano fica imaginando as torturas que ele poderia. Não, cadê o sotaque? Ah, esqueci. As torturas que poderia impor a ela. Mesmo que não envolvesse dor física. Ué, que tortura que não envolve dor física? Psicológica. Tortura psicológica. Humilhação. Cocô na cara? Aí eu não sei. Isso é uma tortura. Ah, sei lá, ele quer acorrentar ela, mas não quer machucar. Né? Quer dar um tapinha só, um tapinha não dói. Não me venha com cocô na cara. Nem banho dourado, né? Não vou me aprofundar nesse assunto, porque sei muito bem que isso assusta a maioria das pessoas. É, muito obrigado. Por mais que eu me interesse por cocô na cara, não, sempre tem esse desejo de impor dor. Ih, Jesus do céu. Ou algum tipo de submissão. Ele não falou cocô na cara. Pô, não, coitado do cara. Não comece a defender. Coitado, coitado do cara que só quer machucar. Coitado do cara que é um maluco, sádico. Não que eu seja um imbecil que fique batendo em todo mundo. O nome disso é idiota que vai à academia. Olha aqui, agora todo mundo vai calar a boca. Já imaginei fantasia envolvendo cocô. Que isso? Não. Depois, não. Depois eu não tenho razão. Meu ai, Deus, ele cara. Ele gosta de cocô na cara. Ninguém me engana. Que horror. Pegar cocô na cara, cara? Só que como merda, é muito nojento. O único lugar que isso fica bonito é nas historinhas. Na historinha de quê? De bosta? Bom, é. Gente. É, não conto. Tá de... aí, ó. Pra quem quiser... Guilherme Magalhães, 15 anos, curte cocô na cara. É isso. Não. Tem o telefone dele. Ah, não. A gente vai ligar. Vai ligar pro cara que curte cocô na cara. Sabe que o cagão. Ele botou aqui. Por favor, liguem pra mim. Ah, eu? Liguem pra mim. Vocês estão... Olhe direito, por favor. Olhe direito, por favor. Vamos ligar. Vocês estão malucos. Esse programa tá perdendo a noção. Será? Cara de 15 anos que gosta de comer cocô. Não, será que pode? 15 anos. 15 anos melhor. É melhor de consultar o nosso advogado. Ele não deixou os contatos dele. Vai ver que essa é a parte sádica dele. Declaração. Sabrina Pires, 18 anos. Estudante de filosofia, Vila Velha, Espírito Santo. Saudações, nerds! Estou aqui para me juntar ao coro e cobrar por mais um ano de declaração de amor do Jovem Nerd para a senhora Jovem Nerd. Ai, olha a cobrança! Já não é mais só a senhora Jovem Nerd que cobra. O povo quer saber. A Lotone rolou por 2 anos a pobrezinha. Ai, eu virei uma vítima. Está na hora de declamar em alto e bom tom com todo amor por sua senhora. Aí, o e-mail é para ela... Se até o anão carrancudo conseguiu deixar a timidez de lado e abrir o coração pra sua portuguesa, o ursinho carinhoso Jovem Nerd também consegue. Estou na torcida para que o Alotone não entre na vibe de esperar 11 anos como fez com o pedido de casamento. Olha, coitada. Agora a culpa é sua, Jovem Nerd. Como é que é um absurdo esse e-mail passar no filtro? Bom, isso é tudo. Olha isso. Até a próxima e que a força esteja com você. Meu filho, até os nerds já duvidam do teu amor. You have to prove. Isso é prova de amor. Você tá maluco? Tô inventando história. É. Essa breguice de declaração pública ser... Pronto, queimou o nosso programa. Breguice de corta, declaração... Corta, Léo, corta. Corta essa parte, por favor. Não, eu acho brego. Essa é a rádio brega do Jovem Nerd. Ai, meu Deus do céu. Bora, meu filho. Não. Ou é isso, ou vou te mandar... A gente faz em particular. Ah, veja serviço. Cadê os comerciais? A senhora Jovem Nerd não tem Facebook. Quando ela fizer o Facebook, eu coloco que sou casado com você, que o Facebook oficializa tudo hoje. Isso quer dizer o quê? É uma declaração pública de amor no Facebook. Ah, isso não é declaração. Você que é casado é um status social, meu filho. É. Mas no Facebook é tudo oficial. Mas casamento não necessariamente tem a ver com amor. Tudo. Estou começando a duvidar. Eu não tenho marido. Que absurdo. Você me leva no cinema. Fique ligado. O Nerdcast volta já. O Dia dos Namorados está chegando e você ainda na Friend Zone? Calma! A maravilhosa cozinha de Jack vai ajudar você! E de uma maneira muito gostosa! Surpreenda seu amor com o menu Sedução, um tutorial gastronômico que, mais que um jantar, é um instrumento de conquista. Não perca mais tempo! Veja agora mesmo o vídeo e se prepare para a noite mais romântica da sua vida. Nhaque! Pedido de casamento. Olá, meninos. Tenho 27 anos, sou produtora editorial especializada em diagramação. Moro em São Paulo, capital. Estou namorando há 2 anos e morando junto há 1 ano e meio. Parece rápido, mas ele é o homem da minha vida. Conheci o Nerdcast, entre outros podcasts, por meio dele. E agora estou viciadíssima. E o negócio é o seguinte... A gente se ama, mas ele acha que não precisa mais pedir minha mão, porque na cabeça dele já estamos casados. Ai, olha só, essa historinha de já estamos casados... É irritante. É conveniente para os homens, me desculpa. Tá? Que não quer gastar dinheiro no casamento, não quer oficializar. Esse é, vai pra puta que pariu. Já estamos casados. Tem que oficializar, tem que pedir mão. Mulher, meu filho, não muda. Só muda de ideia, é tudo igual. É. Ela pode fingir que não quer. É, vai fingir que é descolada, que não sei o quê. Mas não, mas toda mulher pode ter certeza. Até as mais descoladas que dizem, não, não ligo pra essas coisas. Toda mulher vai se derreter e no fundo fica esperando esse momento a vida toda. Exato, mas e aí? Ela botou aqui, ó. Poxa, eu gosto de tradição e gostaria de que ele pelo menos se ajoelhasse. É claro, é o mínimo. Não quero festa nem nada. É o mínimo. Ajoelho. O homem tem que se ajoelhar, no milho. Não quero festa nem nada, apenas um pedido como aliança. Não é muito, né? Não, isso é o mínimo. Será que vocês podem dar uma força? Podemos. Claro. Como ele trabalha o dia todo, ouvindo apenas Nerdcast, e olha que ele deve ter ouvido a todos os Nerdcasts ao menos umas 15 vezes, acredito que por meio de suas vozes, ele possa me ouvir. Nossa, esse Nerdcast não vai esquecer nunca. Nunca. Esse é o favorito dele. 500 vezes. Já que meu desejo virou chacota na mão dele. Olha que sacanagem. Cara, é debochado? Nossa senhora. Você é debochado? Nossa, mãe do céu. Então vamos ligar pra ela. Alô? Olá, meu amor, tudo bem? Tudo. Você mandou um e-mail para o Nerdcast do Dia dos Namorados? Acho que foi minha filha. Foi sua filha? Hã? Sua filha? Acho que foi a minha filha. Aí faz assim, você liga daqui uns 15 minutinhos. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom, amor, okay. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Nada. Eita, que vergonha fazendo parte. Ah, eu acho peraí. Que tinha que ser. Olá, você está no Dia dos Namorados. Peraí, vamos pensar. Médio, fazendo aí. Vozinha pra mãe do Zé. Que vergonha. Olha, meu amor. Sou uma socialite maluca. Felipe. Você liga pra mim. Ai, Ana, eu sou retardada na minha filha. Alô, quem fala? Alô, eu liguei anteriormente, atendeu a mãe da pessoa que eu estava tentando falar. Não sei o nome dela porque não está aparecendo aqui pra mim. Ela escreveu para o Jovem Nerd, pro site Jovem Nerd. Você sabe alguma coisa a respeito? Só um minutinho. Ok. Alô? Olá, meu amor, tudo bem? Ai, caraca, portuguesa! Não, meu Deus do céu! Você não é... Merda, errei! Por quê? Que história é essa? História, você não sabe quem eu sou, não vou falar com você. Tô brincando. A senhora já vem, né? O português tá aqui também. Tá todo mundo aqui. Tô brincando. Ai, caraca, que legal. Você não deixou seu nome. A gente acabou de ler seu e-mail, mas não tem o seu nome. Seu nome aqui. Elis. Elis? É. Elis. Tudo Você mandou um e-mail pra gente, Elis? Eu mandei, nossa. Porque você falou que o seu companheiro, não, o seu parceiro... Inclusive, foi que atendeu o telefone. Ih, meu Deus, tá bravo. É bom que a gente já fala com ele também. É, vamos falar com ele. Botar esse menino na parede agora. A gente encurrala ele, ele vai ter que pedir em casamento agora. Coitado. Não, pois é, mas a gente leu seu e-mail e as meninas estão, assim, te dando completa razão, né? Eu acho um absurdo. Esse negócio de ficar enrolando. É, que tá. Ah, que já está casada. Já não me basta o Jovem Nerd enrolar 11 anos pra casar com essa. É verdade, não pode. Se não. Você enrolando. Isso é um absurdo. Mas que tá morando junto, que né? Não, o que, que é isso? Exato, porque hoje em dia as pessoas acham que tudo é fácil. Não, morando junto, já tá casado, já vale como relação estável no cartório e tal. Então tá tudo certo, mas pô. Não. E aí? E as cadê tradições? Cadê o romantismo, né, dessa história toda? Cadê? Cadê o requinte? Não tem? É, não, tem que ter. Então, o que você quer que a gente faça por você? Fale com ele? Você quer falar agora com ele aí do seu lado? Não, peraí, agora vocês entregaram com uma calça extremamente curta. Eu não sei nem como falar essas coisas. Ainda mais agora que ele atendeu o telefone, ele fala, mano, você escreveu pro Jovem Nerd? Puta que merda, sabe? Foi muita merda. Agora ele já deve estar sacando tudo. Então, eu acho que agora a única saída que a gente tem é falar com ele. É o único jeito. Exatamente. Chama ele aí. Vou chamar ele. Então. Qual o nome dele? Qual é o nome dele? Marcelo. Marcelo, deixa eu enquadrar o Marcelo. Obrigada por ter ligado. Você é Ô, Marcelo! Sobe aqui! Eita! Foge não! Ele vai ficar doido, ele vai ficar louco. Já deve estar, tipo, conversando mil coisas com a minha mãe lá embaixo. Espera aí que eu vou passar pra ele. Alô? E aí, Marcelo? Cara, beleza? Você também ouve o Nerdcast, Marcelo? Nossa, eu que trouxe o Nerdcast pra essa menina aqui. Ah, então. A gente tem uma situação aqui complicada. Muito complicada, Marcelo. Ah, é? Porque você tá devendo. Tá devendo? Tá devendo. Você está acomodado. E você nem sabe, olha aí. Exatamente. Que absurdo. Tá devendo pro amor. Olha essa mulher. Tá devendo a maior prova de amor de todos os tempos. A Elis, ela exige... Calma, não é assim? Exige... Não, não é assim. Não, não é assim. Ela exige... Que você faça um pedido formal de casamento. Olha aí. Meu Deus do céu. É isso aí. A verdade nua e crua é essa. Eu não tô aqui pra ser bonzinho. Tô vendo. Tô aqui pra resolver o teu problema. Nossa. Ela não precisa de festa, nada disso. Só mas que você... sabe o que é? Às vezes os homens, eles vão morar junto com as suas companheiras e tá tudo certo na cabeça deles. Mas eles esquecem que as mulheres, rapaz, as mulheres, elas são criadas pela Disney, sabe? Elas são criadas pelo mundo de fantasia, onde a princesa recebe seu príncipe encantado e eles vivem felizes para sempre. Mas eles se casam antes disso. Você tá entendendo? As mulheres precisam de pelo menos alguns bastiões. As mulheres, tradição. Por mais que elas se façam de duronas, eu me incluo nisso. Ah, é? Elas precisam, elas sempre, no fundo, estão esperando o dia em que vão ser pedidas em casamento, com toda pompa e circunstância. Então, o negócio... Com direito usando, a ajoelhar. Usando essas pedir. Metáforas todas do Jovem Nerd, você pode ser o príncipe ou o sapo. É. Atualmente, ela mora com o sapo. Eu já tô ajoelhado na frente dela já. Olha aí! E eu tô aqui do outro lado do telefone. Olha! Então é a tua então deixa, vai agora com vai. Tudo, vai com tudo. Ai, meu Deus. Ai, eu tô chorando demais. Eu acho que vocês vão querer ligar pra... Vou mandar, mas dane-se, isso nunca vai acontecer. Ai, meu Deus. Eu tô tremendo. Coitada, eu acho que tava querendo uma saia justa, eu também, desculpa. Não, sem forçar, não, mano. Não forçando nada. Não. Fala logo. Vocês só sabem dar risada aí, né, desse lado. Não, a gente tá seríssimo aqui. Seríssimo. Nossa, eu tô aqui. Silêncio. Silêncio que agora uma cara... É, silêncio. Eu não sei o que falar. Viu? Respira fundo. Essa é a sua hora, esse é o momento de brilhar. Isso. Ai, meu Deus. Brilha, Marcelo. Brilha, Marcelo. Vira o príncipe, Marcelo. Ele tá tremendo horrores. Ele... Essa é a mulher da minha vida. Aê! Casa comigo. Aê! Espera aí, resposta. Bota a resposta. Eu falei que... Aê! Eu também, Marcos. Agora se virem com as contas. Cara, vocês são foda. Oh, que bonito. Agora você tá junta dinheiro. Meu Deus. Faz uma de barbante, querido presídio. Tá tudo certo. É, faz tudo bem, aqui eu tenho um elastiquinho. Charame de pau. Isso, bota o elástico. Bota. O que vale é o coração. E tá tudo certo. O que vale é o coração. Quando eu casei com o Jovem Nerd, a nossa aliança era fininha, fininha. Liga não. Era um elástico. Compra uma bem fininha, mas vai deixar esse elástico aí, Marcelo. É, pelo amor de Deus. Agora tudo bem. Ah, mas vocês trocaram, né? Bom, eu vou esperar meu diamante de 1 milhão de quilates. Ah, excelente. Ei, que bom, estamos muito felizes por vocês. Vocês merecem isso. Ela merece, você merece. Se não fosse vocês também. Eu acho que ia ficar aqui até uns 30 anos sonhando. Olha que exagero, mulher. Ah, muito bom, muito bom. Que bom, gente, feliz. É, mas não esquece de comprar uma aliança de verdade. E agora eu sou obrigada a comprar uma aliança de verdade. Vou comprar. Problema que a gente vai guardar o telefone de vocês e ano que vem vai ligar de novo. É, eu quero saber. É aliança. Eu espero que o ano que vem eu já tenha falado, olha, funcionou. E aí ela vai querer pedir o bebezinho. Ela já pede, já. Ah, era de brincadeira, né, Márcio? Então, no próximo a gente te liga avisando que ela tá grávida. Não, eu vou ligar pra falar, olha, deu certo, vocês fizeram aqui uma magia, deu certo. Que bom, gente. Obrigado pra caramba mesmo. Obrigado a vocês. Ligado. Achei que isso não ia acontecer. Não, foi muito legal. Obrigado. Foi legal. Obrigada, né? Parabéns. Obrigado a parabéns. Parabéns. Sejam parabéns pra vocês também. Eu acompanho vocês desde... Ah, puxa, tá aqui. É verdade. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Vocês começaram, eu acompanho. Meu irmão me mostrou e eu me encantei. Escuto desde então. Ah, que me legal. Escuta até não me ouvir mais. Ela tem ciúme de vocês. Quando a gente começou, tinha ciúme. Já tá vindo o Jovem Nerd de novo. Marcelo, Marcelo. Oi. Pode levantar. Olha aí, realmente ajudamos uma pessoa. Quem diria? Quem diria que isso ia acontecer? Oh, meu Deus. Não sabemos. Estou me sentindo até estranho. Douglas Melo, 25 anos, web e gamer developer, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Saudações, amigos nerds. Meu nome é Douglas, tenho 25 anos e essa é a primeira vez que escrevo para o Nerdcast. Quero contar a breve história de como encontrei Vanessa, a mulher que mudou a minha vida quando tudo mais parecia impossível. Tudo começou há 3 anos. Léo, música de flashback? Tive uma decepção amorosa e estava no fundo do poço. Arranjei inúmeros vícios. Meu Deus. Um deles o cigarro. Pô, cara. Larguei o meu primeiro emprego e fiquei 6 meses totalmente isolado do mundo. Meu Deus. Apenas ligado à internet. Então estava isolado. É. Isolado. Ah, tá. Totalmente isolado, meu filho. Eu estava cada vez mais próximo de me juntar ao lado negro da força. Adotei uma atitude arrogante e antissocial. Queria me defender de qualquer um que pudesse me fazer sofrer. Olha aí, ele fez uma análise durante esse período? Consegui outro emprego e foi aí que conheci a Vanessa. Era o seu segundo dia de trabalho e nos cruzamos no horário de almoço. Ela estava sentada com um iPod e ria sozinha. Tinha uma camiseta com uma estampa de um D20 vermelho. Não era vermelho, era verde. Alguém tá pirateando nossa camiseta. Caraca, será que é camisa pirata? Ou ele é daltônico. Será que ele é daltônico? Ele não sabe? Ai, meu Deus. Que ele fala aqui, vi depois que era a famosa camisa Double Damage. Caraca, ou estão pirateando nossa camisa, ou você é daltônico. Como eu já jogava RPG, achei que poderíamos nos identificar. Imagina um cara mega sombrio, fumante, no emprego, olhando pra garota, mexendo no iPad e rindo, sei lá. Me apresentei e logo perguntei o que ela estava ouvindo. Nerdcast, ela disse. Fiquei curioso e em pouco tempo eu estava no site de vocês ouvindo todos os episódios e me divertindo como há muito tempo não o fazia. Olha aí, que legal. Olha aí, ó. Começamos... Nerd alegria. Começamos a conversar e em pouco tempo formamos um grupo de RPG entre colegas, onde eu sou o mestre até hoje. Viu? Voltou à vida social. Olha só que beleza. Continua isolado, da mesma forma. Não, tá com os amigos nerds. A partir daí, ficamos cada vez mais ligados. Conversávamos sobre tudo. Conheci Douglas Adams, Tolkien, Neil Gaiman e outros autores nerds. Falávamos sobre física, mitologia, robótica e história. Me reencontrei como nerd e aos poucos fui me liberando desse lado sombrio que me afastou de todos os meus amigos. Felizmente fiz novos amigos. Larguei o cigarro. Aí. E os vícios todos. Nossa, quais serão os outros? Não quero saber. Mas eu queria mais. Queria fazer a feliz de verdade. Mas eu estava na friend zone. Ei, friend zone. E só percebi quando era tarde demais. É sempre assim. É. Quando você percebe. É, mas é porque você ele não é viu a friend zone chegando. Quando você percebe, você já tá nela. Há muito tempo. É. E aí, aí é o seu carimbo nerd, né? É. Friend zone. Pá, nerd. Pega por trás. Ela já tinha um namorado. Ei! Meu mundo desmoronou. Nossa. E pior. Ela trocou de emprego e foi para a capital, Porto Alegre, onde o cara morava. Fiquei deprimido o suficiente para, alguns meses depois, ser demitido novamente. Por pouco não voltei a estaca zero. Esse cara é intenso. É intenso. Ainda nos falávamos pelo Skype. Com frequência. E nos víamos a cada 15 dias quando ela voltava para também ver os pais. Eu sabia que o namoro dela ia de mal a pior e prestei todo o meu apoio. Olha aí. Friends on forever. Um dia, ouvindo o Nerdcast de Dia dos Namorados em 2011, aquele onde o Sr. K diz pro rapaz criar um par de culhões e se declarar pra menina, tomei a coragem do samurai, mesmo sabendo que era um tiro no pé. E disse pessoalmente o que sentia. Olha aí. Ela ficou sem jeito, mandou lembranças e não soube o que dizer. Claro, ainda estava namorando. Foi aí que eu perguntei: e se você não tivesse namorado, você ficaria comigo? Olha aí. Hein? Hein? Ela disse: talvez. Oh! E se mandou pra casa dos pais. Aquele talvez foi o meu fio de esperança. Olha, o friendzone. Cara, o cara tá que nem na história sem fim. Ele é o cavalo afundando na friendzone. Jogou um talvez, ele já, nossa, agarrou aquilo. É um cavalo que não tá desistindo. Não, mas o cavalo tá desistindo, tá afundando. Porque a friendzone é de bucho pra baixo. No ano seguinte, olha, passou um ano no friendzone. No ano seguinte, ela estava morando sozinha e precisava de um colega para dividir o aluguel do apartamento. E me ofereceu essa chance se eu conseguisse um emprego na capital. Caraca, que situação. Gente. Aí é a situação do inferno, né? É. A mulher tem namorado, tá na friendzone e chama o cara. Olha, a mulher também. Foda. Quando... Logo eu estava lá. É como? Todo friendzoner. É, exatamente. Finalmente junto dela. Tão perto, porém tão longe, né, meu querido? O resto aconteceu muito rápido. Ela terminou o namoro, ficamos juntos, oficializamos o namoro e tudo mais no mesmo ano. Aê, o cara destruiu a friendzone. Conseguiu bombardeou sair. A poucos conseguem sair da friendzone dessa forma bem sucedida. Hoje, por alguns problemas financeiros, voltamos ao interior, mas ainda namorando firme. Aí o amor é o que interessa. Eu nunca fui tão feliz na minha vida como nos últimos 2 anos. A Vanessa trouxe o caos que a minha vida ordeira e neutra precisava. É, porque o caos é a renovação. Já dizia o Paulo Coelho. Exatamente, meu filho, tô ligado. Cada dia ao seu lado é uma prazerosa incógnita. Olha aí, Dave. Casal previsível. Casal previsível. Gostaria de pedi-la em casamento no Nerdcast. De maneira única. Narrando o meu pedido como em uma aventura de RPG. Ah, oh. Vai ser maneiro. Seria maravilhoso eternizar este momento aqui. Sem saber, vocês fizeram parte integrante da nossa história. Que legal. Olha aí, viu? Vamos ligar. Essa camiseta do D20. Que bonito. Olha aí. Double damage. Pena que ele é daltônico. Alô. Douglas? Isso. Beleza, cara? Beleza. Você tem 5 chances pra adivinhar. 5? É muito. Não, vocês estão de sacanagem. E aí, Douglas? Nossa. Tudo nossa, bem, nossa, cara? Nossa. Tudo bem, cara. Nós acabamos de ler o seu e-mail aqui com muita emoção, sabendo que você deu um double damage na friend zone. Muito obrigado, cara. E a gente ficou preocupado, inclusive, porque você no seu e-mail disse que a camisa double damage tinha um dado vermelho. Isso significa ou que a camisa é falsificada ou que você é o daltônico. Porque o dado é verde. Inverte. É, eu acho que é o fundo, né? É o fundo. É que ela é tão antiga, pra falar a verdade. E assim, ela comprou essa camisa pro namorado dela. E... fez de tudo pra ele ouvir no podcast pro ex-namorado dela. E ele não ouvia. Tá vendo? Ele não usou a camisa nunca. Não usou a camisa nunca. Não escuta Nerdcast e fica sem namorada. É isso aí. Essa é a lição, né? Lição do dia. Excelente. Quer dizer, então você quer fazer o pedido de casamento para a Vanessa no estilo do RPG? Sim. A narração de uma aventura. Ah, isso vai ser legal. Exatamente. E aí, mas ela tá disponível agora? Você quer que a gente ligue pra ela? Eu acredito que sim, porque eu tava fazendo suspense com ela, só que eu não achava que vocês iam me ligar. Eu tava assim, tipo, eu tenho um presente pra ti e tal. Tá vendo? Não duvide da sua sorte. Ah, mas aqui... Até o dia 12 eu tenho um presente. O Nerdcast é ataque de oportunidade, rapaz. Com certeza. Você acha que consegue ligar pra ela aí? Você consegue botar ela na linha? Eu posso tentar por Skype. Por Skype? Ah, por Skype é melhor. Eu vou te ligar pelo Skype e aí qualquer coisa eu te ligo pro telefone, se não der, beleza? Ok. Vamos lá, estamos conectados por Skype agora. Vamos ver. Esperando Vanessa entrar na chamada. Alô? Vanessa? Oi? Muito bem, casal. Finalmente. Quer dizer, olha só, olha que espetáculo. Quer dizer que o Douglas conseguiu sair da intransponível friendzone. Conseguiu. Uma vez que você está lá dentro, você nunca conseguiu. Mais... Como é que eu queria perguntar pra você, como a mulher que criou a friendzone. Porque eu, como homem, já estive na friendzone também. Eu entendo o homem que está na friendzone, o homem que deseja, almeja, né, deseja a mulher, e só que ele não pode ter porque a mulher considera ele um amigo. Isso. E ela verdadeiramente, você verdadeiramente considerava ele um amigo? Sim, eu sempre considerei ele como amigo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E tipo assim, zero posto, tipo assim, ah, ele é meu amigo, zero. Mas peraí, quando você chamou ele pra dividir apartamento, existia um abalo na friendzone. Não, aí já, né? Mais ou menos. É que, na verdade, quando eu conheci ele, eu já namorava, né? Eu tinha um longo relacionamento anterior. Uh-huh. E aí, quando eu chamei ele pra morar comigo, foi, na verdade, porque... eu tinha conseguido uma vaga de emprego pra ele em Porto Alegre, na mesma empresa que eu trabalhava. Uhum. E aí a ideia era dividir apartamento comigo, primeiro porque eu morava num apartamento muito grande, tinha 90 metros quadrados, era gigante. E segundo porque ele ia dividir as contas comigo, então ia ajudar em vários sentidos. Mas então, você tava realmente com essa visão, eu convidei um amigo para morar aqui. E o teu namorado falou, ok, normal, situação normal de amigos dividindo apartamento? Ok, porque ele já dividia apartamento com a prima dele, não podia dividir comigo. Ah, meu Deus do céu. Mas olha só, você não tinha nada, nenhuma dica, nenhum nada na sua cabeça que dizia, pode ser que esse meu amigo goste de mim, ou não? Não, na verdade, não. Olha, sua friendzone realmente é assim. É... A mulher não tem noção da paixão desenfreada que acontece do outro lado. Não tem. Eu não sabia que era tão grande, né? Eu tinha alguma ideia, alguma coisa, mas não imaginava que era desse tamanho, sabe? A gente sempre pensa assim, ah, é um interesse, porque a gente gosta das mesmas coisas, mas não imaginei que fosse ser algo assim. Olha só, que bonito. E aí, quando é que você descobriu que era for real o negócio? Ah, foi mais ou menos quando começou a terminar o meu relacionamento anterior. E aí ele investiu fortemente. Ele investiu mais pesado e, na verdade, ele esteve lá pra mim o tempo todo. Foi algo assim que foi muito importante pra mim. Eu tava me sentindo bastante sozinha, porque quando a gente termina namoro, a gente acaba terminando um monte de amizades no meio. E aí, em Porto Alegre, eu tava sozinha. E ele disse, não, eu tô aí contigo, eu vou estar sempre perto. Ah, eu tô aí pra você. Fazendo carinho no boi quando ele vai pro matadouro. Estamos juntos. Vem por aqui, isso nesse mesmo corredor. Ai, mas... É a hora de atacar. atacar quando a pessoa tá vulnerável. Mas olha só, o que ele fez foi exigir muita coragem, porque uma vez que você está na friend zone, é tudo ou nada, é all in, entendeu? Você ou destrói tudo, ou você consegue mesmo, cara, muito bom. E o que ele fez que fez você se apaixonar por ele? Ele fez alguma coisa assim, algum estalo? Ele fez, na verdade, o que ele me fez gostar muito dele foi o fato de que realmente ele tava ali pra me apoiar, fosse o que eu fosse fazer. Então, eu sempre sofri muita reprovação pelas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de programar, eu gosto de RPG, eu gosto de alguns hobbies masculinos, tipo corrida, eu gosto de desmontar coisas e montar e soldar e tudo mais. Soldar? Olha aí! Flash dance! E aí eu sempre tive esse estigma de isso não é coisa de menina, isso não é alguma coisa que uma mulher tem que fazer. Olha aí. E aí então ele sempre me apoiou dizendo, não, tu tem que fazer o que tu gosta, tem que estar atrás daquilo que tu quer fazer e os outros que aceitem isso. Então pra mim foi... Aí toca aquela música do Bon Jovi, I'll be there for you. Muito bom, excelente. Bom, e aí, já que esteve lá assim, pra você fazendo coisas legais que você gostava, hoje ele decidiu fazer uma coisa legal, que foi escrever para nós com uma proposta muito interessante. Por isso que estamos falando aqui, não é, Douglas? Ah, Deus. O que você preparou para ela? Eu preparei para ela uma coisa que nosso grupo deixou a desejar ultimamente, já que a gente não tem mais tempo para jogar. Eu decidi mestrar uma aventura solo para ti. Olha! Olha que legal! Uma aventura de RPG? Uma aventura solo. Meu Deus. Exatamente. Faça favor, pegue o seu D20. Essa é a frente do meu escudo. Caraca, tu vai depender da parada no dado, maluco? Não. Fico criativo. Então... Eu posso começar? Pode começar. Pode. Era mais uma noite fria, naquela cidadezinha do interior do grande reinado de Malpetrim. Chovia muito. Um homem com capa negra andava em direção à taverna. Seu rosto, coberto pela capa e pelo capuz, mostrava que ele não se deixava levar pelo frio e pelo granizo que já começava. Ao entrar na taverna, ele encontra uma mesa vazia, onde ele pode se sentar e pedir uma garrafa de hidromel. Ele olha para um balcão, um pequeno balcão, servia de tablado, onde havia uma mulher ruiva, cabelos longos, pouco cacheados, com trajes ínfimos, dançando sedutoramente para quaisquer um que fosse, apenas em troca de algumas moedas, já que se apresentava toda noite naquela taverna. O homem tira o capuz, com os cabelos duros e curtos, a barba por fazer, talvez andasse muito tempo pela floresta, perdido, apenas um cajado, olhava atentamente para aquela mulher. Não sabia se a paixão era feitiçaria ou simples traição do seu próprio coração. Então ele vai em direção a ela, dá duas moedas de ouro. Ela agradece com um floreio, um pequeno giro e ele some. Anos depois, na mesma cidade, mas dessa vez na praça central, uma noite escura, eles finalmente se encontram pela primeira vez. E assim segue-se uma aventura atrás da outra. Eles tornam-se companheiros, aliados, travam muitas batalhas, sofrem, brigam bastante, obviamente. Há muito que se discutir quando ideias são diferentes, quando a mulher, com seus trajes de bárbara, com seu poder, sua fúria de bárbara e seu machado gigante, confrontam-se com a experiência de um mago. Inteligência e brutalidade nem sempre dão certo. Azul e vermelho, fogo e gelo, razão e emoção. Depois de anos e anos, a filha, Vanessa, olha o Perception e veja em minha mão este pequeno anel de rubi, não de diamante. Me prostro em sua frente e peço por todos os deuses e pelo D20 que joga agora. Vanessa, você quer se casar comigo? Aê! Joga um semitrol contra a paixão! É menos 4 porque eu tô nervoso. Não, teu teste não tem redutor. Tu tirou 20. É claro que eu aceito casar contigo. Acerto, Cris. Excelente! Porra, o pedido de casamento original. Muito bom! Que legal! Eita, muito feliz! Muito bom! Foi uma aventura curta. É? Subiu de level. Com certeza subiu de nível. Com certeza. Agora vocês vão ter que arranjar um tesouro pra pagar esse casamento. Ah, com certeza. Nada que um ou dois dragões não possam dar conta. É, tem que matar um dragão aí pra pagar esse casamento. Muito bom, gente. Tradução simultânea. Eu fio, sou um churro. Eu taco sua mão fora e te libero na farinha da dança. Quando a música falece, algo nos seus olhos, ai, ai, dá uma ligada pra mente pela tela de prata. E todos aqueles bons adeus sádicos. Eu nunca, a gônada de novo? Pé culpado tem Game of Thrones no ritmo. Pensei que era facilzinho pretender. Eu sei que você não é um defunto. Devíamos nos conhecer melhor antes de jogar cocô num amigo. E perder a chance com o grãozinho que foi dado. Eu nunca, a gônada de novo? O caminho eu dancei com você. Que horror! O time nunca pode emendar. Os sussurros dos caracóis lá no Bom Amigo. Para o coração de menta. Ignorância é um tipo. Não tem amaciante conforto na truta. Pênis é só o que você vai achar. Eu nunca, a gônada de novo? Pé culpado tem Game of Thrones no ritmo. Pensei que era facilzinho pretender. Eu sei que você não é um defunto. A gente devia se conhecer melhor antes de jogar cocô num amigo. E perder a chance com o grãozinho que foi dado. Eu nunca, a gônada de novo? O caminho, eu dancei com você. Oh, oh, oh. Nunca com e fora do seu amor. Marcelinho lê e-mails bizarros. Azaghal, quem está aqui conosco mais uma vez no Nerdcast Especial Dia dos Namorados? Nosso querido Marcelinho. Oi, gente, tudo bem? Aê, Marcelinho, saudades do Marcelinho. Ah, eu também. Pô, Marcelinho, você que fez os contos eróticos até o episódio 30. Sim, e parou, as pessoas estão malucas sentindo falta de Marcelinho. Sim. Ou dos contos eróticos. Ou dos contos eróticos. Não tem a mesma graça você simplesmente abrir no computador e ler um conto erótico. Tem que ser o Marcelinho lendo. Que isso, obrigado, são seus olhos. Mas você não morreu, né, Marcelinho? Não, felizmente não, tomara que não. As pessoas estão saudades do Marcelinho, talvez não saibam que o Marcelinho tem um livro. Olha aí que beleza. Sim, é o livro secreto do Marcelinho. Olha aí. É tipo um Kama Sutra. Não sei se você sabe o que é Kama Sutra. Se você não souber, pesquisa. É todo escrito por mim. São 50 posições ilustradas e todas escritas por mim. Que beleza. Uma excelente dica de presente de Dia dos Namorados. Olha, vamos até botar um link se você quiser comprar, Marcelinho. Beleza. Muito bem, Marcelinho. Nós separamos aqui e-mails dos nossos queridos ouvintes que têm problemas com, né? Com o português? Eu espero que sim. Nós separamos os e-mails pra você ler. Então, por favor, Marcelinho, vamos ler aqui nossos e-mails espetaculares do Dia dos Namorados. E vamos começar com o Marilson Kleiner, 19 anos, estudante de ciência de computação, USP São Paulo, SP. Caraca, que nome grande. Ano passado, passei no vestibular. Sempre fui um nerd do tipo acadêmico. E também um nerd otaku. Assim, sou quase o estereótipo do nerd que tem dificuldades com o sexo oposto. Olha. Quase. Falta pouco. Para me lançar, entrei na USP. Porque azar em casa. Porque a minha irmã mais velha faz ciências sociais na FEPELET. Lá descobri que minha irmã era completamente desprovida de qualquer senso de moral. Até mesmo Forson. Hã? Ah, moleque. Homenagem a Catherine. A pegada, a muita erva, ela já fez. Eita! Ah, entendi. Nossa, manda um beijo pra sua irmã. Para minha irmã, era um absurdo eu ainda ser virgem. E ela tentou empurrar várias de suas amigas fumetas para mim. Caraca. Mas nunca deu certo. Pô, cara, que droga. Em 2012, eu estava fadada a passar mais um dia dos namorados sem qualquer tipo de contato físico com uma mulher. Dá um abraço na sua mãe, cara. Mas foi exatamente aí que a porra do Nelson Rodrigues resolveu baixar na minha vida. Que beleza. Indo pro sentido essa frase solta, hein? A porra do Nelson Rodrigues resolveu baixar na minha vida. Cara, se limpa depois, né? Umas 3 da manhã, no dia dos namorados, me entra a porra da minha irmã no meu quarto. Sério, cara, para de usar a porra nessa frase. Toda fumada. E resolve que ela mesma ia resolver meu problema. Que isso, rapaz? Não. Que isso, rapaz? Isso aí é filme dos anos 70? Seria um pouco menos estranho se o Nelson Rodrigues entrasse. É isso mesmo que vocês leram. Não. Ela quer tirar a minha virgindade ela mesma. Caraca, cara, não é possível. Isso é ponto erótico, cara. Que nego... Deu copy-paste, cara. Parece verídico. É, parece verídico. Na verdade, não parece, não. Não. Mas nunca mesmo eu pensei que algo tão surreal poderia acontecer em minha vida. Eu estava mais do que determinado a tirar minha irmã à força do quarto. Jamais aceitaria uma porra dessa. Porra dessa não. Se fosse a porra do Nelson Rodrigues. E quando estava tirando, a infeliz simplesmente deixa cair o roupão. E ela estava nua. Que isso, rapaz. Que sujeira. A minha surpresa, ao ver aquela cena, ao invés de asco, senti desejo. Não. Ela notou a brecha e literalmente me pegou. Eu senti um misto de nojo por mim mesmo e muito desejo. Eu não acredito, cara. Pensei no quanto isso era sujo e estranho, no quanto eu sou zoado. Por mais que toda essa coisa possa parecer irreal e ilógica, pode ter certeza. Nelson Rodrigues existe. Eu sinto desejo, tesão e todo tipo de coisa absurda por alguém que eu jamais poderia sentir. E agora, neste dia dos namorados, fará 1 ano que temos essa coisa completamente insana e ao mesmo tempo nojenta e escrota. Caralho. Mas ele levou adiante a parada? É possível, cara. Nossa, os filhos deles vão ser tão bonitinhos. Você é a cara do avô, né? Ou a cara de qualquer pessoa da família. Não sei se o Slave Roboto pegará esse e-mail. Só de escrever isso me senti menos pior, pois não tenho nem ideia de com quem poderia falar sobre isso. Melhor coisa é falar com o mundo todo. Obrigado e vida longa e próspera, amigos nerds. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Isso é o conto erótico que o cara deu copy-paste. Parece verídico, cara. Caraca, cara. Mas vai, meu irmão. E é bom que não vai precisar convidar as duas famílias. Quem é que vai pagar? O pai da noiva? João Pedro Lavandowski, 20 anos, juiz de fora, Minas Gerais, estudante de ciência da computação da UFJF. Começo com relacionamento à distância levado a sério. E tão difícil e problemático que é tão difícil usar o acento também, né? A princípio, foi um relacionamento à distância que estava dando certo. Conheci ela jogando Ragnarok online, claro. Eita! Nos casamos no jogo. Mantivemos um relacionamento de amigos até que eu consegui ir visitar ela em São Paulo e começamos a namorar de verdade. Olha. Levei 5 anos pra visitar ela. Porra, cara. Porém, essa infeliz distância de mais de 900 quilômetros só me permitia visitar ela poucas vezes. Ela até chegou a vir me visitar. Como não moro com meus pais, quando minha mãe soube que minha namorada viria me ver, ela comprou uma passagem pra vir no mesmo dia. Confusão. Peraí. A mãe? Bem, a mãe foi visitar. A mãe veio visitar o cara. Claro, né? Porque a mãe querendo que o cara deixe de ser virgem, ela faz o quê? Ela vai no mesmo dia que a mulher. Bom, o desastre deu início quando eu comecei a escutar esses malditos nerdcasts de RPG. Brincadeira. Adoro eles. Quero logo o episódio 4. E eu acabei meio que não dando muita atenção pra garota, porque estava sempre ocupado, montando histórias e mestrando. Meu Deus, a garota Nossa visitava senhora. O cara de vez em nunca. A gente que é virgem não sabe por quê, né? Aí ela começa a achar que eu não amava mais ela. E por vontade própria, pra fazer ciúmes, ela começa a dar atenção pros caras que eram afim dela. Normal. Inclusive para o ex-namorado dela, que dava em cima dela descaradamente. Alguém tinha que dar em cima dela, né? No pátio tem uma fila cheia aí. Fim do ano chega e nosso relacionamento estava terrível. Ela teve a formatura do terceiro ano dela e eu não pude ir, porque tava lá mestrando. Ela ficou nervosa. Eu tinha que arrumar meu erro. Uma semana depois, comprei uma passagem para visitá-la. E foi nessa minha última visita a São Paulo que tudo deu errado. Ah, claro. Por que não? Vai começar a dar errado agora. Agora tava tudo bem. Passei o primeiro dia inteiro com ela, namorando-a. Ambos tentando fingir que nunca tinha acontecido nada. Mas tinha sempre aquele peso no ar. Aquela sensação de estar sempre esperando a bomba explodir. Enfim, dado o momento, enquanto saíamos... O ex dela liga pra ela e ela me olha com aquele olhar ameaçador, falando de uma forma tão seria que eu nunca. Como é que é? Falando ser uma e forma. Falando ser uma forma tão seria que eu nunca achei que ela fosse capaz disso. E diz, abre aspas, se você der um pio, eu te mato, fecha aspas. Meu Deus! Ok. Nesse telefonema, o ex dela disse que tinha comprado um presente pra ela. E ela ficou feliz com isso. E na hora de desligar, chamou ele de amor. Ah, caralho. Ah, não deve ser nada, cara. Só ele chamava o cara de ex. Resumindo. Ela não queria que o ex dela soubesse que eu estava com ela. Senti um tremendo ódio. Mas eu amava aquela garota. Continuei procurando pistas que mostrassem que eu estava errado. Sério, cara? Não achou ainda? O dia se passou e não houve mais amor. Naquela noite, ela foi dormir no quarto dos pais. Nossa, que excesso de vírgula. E eu dormi no chão da sala. Não conseguia dormir. Foi quando decidi andar pra esfriar a cabeça. E encontrei o diário dela. Caralho, como? Foi andar onde? Na cabeceira dela. Ficou tudo ali em cima. Até o diário. Nesse momento, tudo estava condenado, caramba. Pois eu li o diário e nele ela dizia que chegou a sair com o ex dela e sentia falta de estar nos braços dele. O que eu estava fazendo ali? Às 3 da manhã na casa de uma garota que amava outro. Oh, caraca. Novela mexicana, hein? Mas eu ainda em caixa alta estava apaixonado. Tentei acreditar estar em uma dimensão paralela. Um pesadelo, sei lá. E virei a noite ali, imaginando quando iria acabar. Naquela manhã, lá estava eu. Sentado, esperando ela. E abordei ela pra saber o que era aquilo. Ah, o que é isso? Isso. O que significa isso? Significa isso aqui no seu diário, que eu não devia estar lendo. Não tem nenhuma maneira de não dar merda, né? É, não tem como, cara. Agora que você abriu o diário dela... É o caminho mais difícil pra vagina de uma mulher. Desta forma totalmente errada. Primeiro ela veio com desculpas, dizendo que o cara que ela queria estar nos braços era eu. Ah, ela escreveu errado, ela esqueceu seu nome, cara. Depois que eu mostrei, ela começou a falar que o diário era tudo um teste e outras desculpas. Ah, não, cara. Ah, sentido, parece verídico. Ela escreveu um diário inteiro só pra te testar. Cara, que ela deve te amar. Tudo estava fardado pra cá. Tudo estava. Cada alemão está passado ao fracasso. Mas eu ainda estava apaixonado. Porra! Fui embora naquele dia pra casa dos meus avós. Lá, graças a Deus, eu tive a aura divina dos avós. Nossa, parece uma carta de médico. Mas a aura divina dos avós. Consegui usar a cabeça e ver a merda que eu estava fazendo. E liguei, terminando com ela. Engraçado como mãe é um personagem de level alto. Acho que é a primeira vez que eu ouço isso. E tem perícias de investigação, interrogatório e muitas outras coisas. Uhum. Na primeira conversa que ela teve com a garota, ela me veio no mesmo dia e disse: essa garota não presta, você vai se arrepender. Olha. Pô, mãe é um sucesso, hein? A pior parte foi eu ligando pra minha mãe lá na casa dos meus avos. Novo apos. Olha aí, dizendo: Guilherme, abre aspas, é mãe, a senhora tava certa, ela não prestava. Agora imagina eu, que tenho uma voz de Darth Vader, dizendo isso. Porra. É mãe, a senhora tava certa, ela não prestava. Essa foi a imitação de Darth Vader. Muito tempo depois, com um conhecido em comum, descobri que ela havia ficado com um cara na formatura dela. Quem é sua mãe? Que estranho, cara. Para de investigar sua mãe. A ponto dela pedir para esse conhecido e buscar o vestido de formatura dela, na casa do ex. Eita. Além disso, logo depois que eu terminei com ela, ela volta a namorar o cara. Pouco suspeita, hein, cara? Bem, sentado. O amor realmente deixa a gente cego. Mas o lado bom de tudo isso é que tenho essa história para contar. História? História? E agora que esta, neste Nerdcast, não preciso mais contá-la. Não preciso mais contá-la. Posso dizer, abre aspas, escute o Nerdcast de Dia dos Namorados de 2013. Ah, que beleza. Facilitou a vida dele. É, cara, que nada como todo mundo saber que você é um porra. No próximo Nerdcast, eu mando outro e-mail falando dos xingamentos que vão levar da garota, porque ela também escuta vocês. É, que beleza. Que bom, cara. Acho que bom. Marcelinho, o que você acha? Devemos ligar para ele? Por favor, né? Vamos fazer. Vamos, eu deixei o Skype dele aqui. Vamos ligar. Para, ele não deixou à toa, né? João Pedro! Opa, e aí, beleza? E aí, cara? Você está no Nerdcast do Dia dos Namorados! Caraca, que foda, mano! E olha quem está aqui conosco! Oi, João Pedro, tudo bem? Marcelinho? Não! Sua mãe! Estamos aqui com o Marcelinho e acabamos de ler o seu sórdido e-mail sobre sua relação terrível. O que aconteceu, cara? Você não percebeu os sinais claros? Pois é, né, cara? O amor deixa a gente cego, né? Fazer o quê? Te deixou cego, mas você conseguiu ler o diário dela direitinho. Bonito, hein? Sabe aquele momento que o cara... Não, cara, tipo, eu tô em outra dimensão, não é possível. Não, não sei, não. Então, mas calma aí. Você disse que foi andar e aí você... Achou o diário dela? Não, não era bem assim, não. É. Eu olhei a mochila dela, tava vindo um canto dando bobeira. Ah, vou olhar aqui, né? E... Ah, claro, né? Que mal tem, né? Que mal tem. Que beleza. Será que vai dar merda? Ah! É que eu já sabia do diário, assim, meio que o irmão de consideração dela tinha me contado sobre isso. Irmão de consideração? Sim. Era esse o irmão de consideração que pegou ela depois? Você era o namorado de consideração. Eu devia ser tipo passatempo, cara, mas... Ah, que beleza. Foi complicado. Quanto tempo durou isso, essa maluquice? Cara, durou, se eu me engano, foi uns 6 meses. 6 meses? Sim. Você ficou nessa pindaíba. E você casou com ela no Ragnarok? Sim, umas 3 vezes, cara. É uma relação que tá fadada ao sucesso, né? Tipo, foi uma série de inconveniências e um azar absurdo. Mas, tipo assim, eu conheci ela uns 5 anos. E aí quando a gente começou a ficar mais íntimo no jogo, eu me casei com ela. Aí a gente meio que começou esse namorinho por internet. Você casou por interesse no jogo? Pra conseguir o dinheiro dela? Na verdade, acho que era mais o contrário, cara. Eu lembro que eu passava umas 10 horas por dia jogando pra juntar dinheiro pra comprar um maldito item pra ela. É, que beleza! Que beleza, hein? E isso não te serviu de exemplo nenhum, né? Não, vamos casar com essa mulher logo! Ela é boa de conseguir dinheiro, tá arrancando todo mel. Quer dizer que ela escuta o Nerdcast também, então ela tá escutando isso. Sim, provavelmente. Já faz muito tempo que foi o fim do amor? Foi em 2010, cara. Se não me engano, foi no dia 24 de dezembro de 2010. Caraca, você nunca mais falou com ela? Vocês se divorciaram no Ragnarok? Tem muita fila no cartório no Ragnarok? Não, não, você só tem que se matar aí pro mundo dos mortos e lá você se divorcia. Olha só, mais fácil que na vida real. Então você nunca mais falou com ela desde então? Cara, a gente se fala de vez em quando. Se não me engano, eu falei com ela antes de ontem ali. Só que é só mensagem de oi, tudo bem, e aí? Bom, enfim. Eu acho que depois desse Nerdcast você vai falar com ela de novo. Falar bastante com ela, vai ouvir bastante. Você sente que você passou de level depois dessa história toda? É, foi um achievement, cara. Você joga algum jogo hoje em dia? Sim, jogo. Qual? Agora estou jogando League of Legends. Casou com alguém lá? Já não. Já vi uns jogadores por lá, deu uns trabalhos. Ei, é o cara aí! Pegador do League of Legends! passando rodo. Bom, é isso. Você quer mandar algum recado pra ela ou pra alguém? Aqui, aproveita o seu espaço no podcast. Por favor. Eu quero mandar um recado pra ela que é... Me desculpa. Me desculpa? Você tá pedindo desculpa? Caraca, para que isso, com cara? Não faz isso não, cara. Tu vai perder level. Esse corno é manso. Meu nome é Rodrigo Barreto, sou de Campo Grande, MS. Tenho 18 anos e estudo de engenharia civil. De engenharia civil. Ok. Eu e meus amigos, há bastante tempo, acompanhamos o Nerdcast e somos fãs do Jovem Nerd. E por isso, sei que este é o instrumento perfeito para pedir ajuda com exclamação. Há muito tempo atrás, foi formado um grupo de 4 amigos. Fazíamos todas as atividades juntos. Todas! Opa, meinha! Meinha! Escutávamos Nerdcast, jogávamos de tudo juntos. Até que em um fatídico dia... Até que em um fatídico dia, um integrante deste quarteto, o JP, perdeu o bebê com uma garota. E foi tudo maravilhoso. Um mar de rosas. Como é que você sabe? Caralho, o cara tá feliz. A garota era você. Já vi o cara ficar tão feliz pelo amigo. Íamos ao cinema juntos. Aderimos a garota ao nosso grupo de Skype. Que responsa, hein? E tudo ficou feliz. Agora em caps lock, feliz uma ova. Olha aí. Porque certo dia, tal garota, vírgula, atacou com suas artimanhas femininas outro integrante do grupo. O nosso querido Mouse. E JP, que estava ainda apaixonado, se sentiu traído e triste. Eu odeio me sentir traído. Depois foi só ladeira abaixo. O grupo se separou completamente. Acabaram-se as orgias no Skype. Porra, que pariu, cara. O que é isso? Eu não sei se você já sabe, assim, o que significa orgia. Eu espero que não. E jogos online nunca mais. Ai. Houve até proposta de duelo pelo coração da moça. Agora, me sentindo sem um grupo definido, tenho aqui humildemente pedir que vocês leiam este e-mail no ar e mande o seguinte recado. Exclamação, recado! Volta, Mouse! Perdoa, JP! Caraca, que isso, cara? Nossa, que gay! Não entendi nada, cara. É a reconciliação dos amigos. Os amigos que... Você sabe que é dia do namorado. Só deixou as coisas um pouquinho mais estranhas. Porque, tipo, você quer voltar com seus amigos pra fazer as orgias no Skype? E uma mulher atrapalhou tudo, cara. Vocês são tipo os Beatles gays. Fique ligado, o Nerdcast volta já. Ele chegou à Terra com roupas bufantes e um único objetivo: subjugar o filho do homem que o condenou ao exílio na Zona Fantasma. Kal-El jamais será o mesmo depois de ajoelhar-se perante Zod. Garanta já este novíssimo lançamento Nerd Store em homenagem a um dos vilões mais clássicos do cinema. New Before Zod. Nerdstore.com.br. Consultório Sentimental do Sr. K. Senhor K, você está pronto para mais uma leva de histórias e conselhos amorosos de nossos ouvintes? Claro, vamos ver o que, é que os maluquinhos fizeram esse ano. Vamos ver o melhor do pior desse ano. Paulo Macedo, 18 anos, estudante desempregado, Morro do Chapéu, Bahia. Em 2010... vagando por esse mundo enorme que é a internet, acabei conhecendo uma garota muito linda que morava em São Paulo, muito distante de mim. Não sei de onde tirei coragem pra falar com ela, pois sou extremamente tímido. Trocamos contatos e mantemos conversas até hoje, 3 anos depois. Até aí tudo bem, só uma amizade saudável entre duas pessoas que moram longe, certo?

Passadas algumas semanas, comecei a conhecer a galera da sala e, consequentemente, fui tentando uma aproximação, ok? Nos demos bem logo de cara. Ela, super simpática, e eu, apesar de ser um nerd, fui me soltando aos poucos a cada minuto que conversávamos. Depois de algumas boas conversas, acabamos saindo um dia mais cedo da aula e fomos a um bar perto da faculdade e o resto você já deve imaginar. É, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Eu também não. Ué, o que aconteceu? O que vocês faziam quando vocês saíam da faculdade e iam pro bar? Se alcoolizava, comia um... alguma fritura e ia pra casa. Isso, isso. A milanesa, uma fritura milanesa. Pediu uma azia em cubinhos. Depois ia pra casa. Uns dias depois, comentando com uma amiga da sala que estávamos começando a ficar juntos, ela me disse que era pra eu ter cuidado. Ah, o cara pegou. Ai, o cara meu cara Deus. Pegou ela no bar. Meu Deus. Olha aí, o cara mandou bem. De princípio, não entendi por quê. A faculdade aí foi sofrida, né, meu filho? Porra, primeira semana de faculdade, o cara levou barzinho e já faturou? É, não. É, e é nerd, hein? Por que que ele tá escrevendo pra gente? Não entendi ainda. O negócio é perigoso. Né? De princípio, não entendi por quê, mas ela me disse que era a única coisa que podia me dizer é que Elane era estagiária em enfermagem e gostava de fazer umas coisas estranhas. Ih, cara! Meu Deus! Tá. Vai ficar sem saco, mas vamos lá. Preferi não me incomodar muito com isso, mesmo claro, achando muito estranha a situação. Claro. Ok, né? É aquele negócio, você ouve um barulho, acha que é estranho, mas não é nada. Não é nada, não é nada. Isso é coisa da minha cabeça. Pá! Ai, meu Deus, que é isso? Que é isso? Tira o saco da minha cara. Fomos ficando juntos e a cada dia mais íntimos. Foi então que as coisas começaram a esquentar. Um dia antes da aula, estávamos na casa dela, sentados no sofá. Prepare-se. E como os pais dela haviam saído, aproveitamos para apimentar um pouco as coisas. Porém, quando estávamos quase partindo para os finalmente... Ah, meu Deus do céu! Não, a mulher de tromba! Ela me vira e diz que antes de fazer qualquer coisa, ela queria que nosso relacionamento subisse um degrau e se tornasse sério de verdade. Ok, que é comprometimento, beleza. Ela não vai oferecer a flor para qualquer pessoa. Puta, que lindo, Jovem. Azaghal, dá um tapa na nuca dele, por favor. Entendi o que ela queria dizer, mas foi aí que as coisas se tornaram complicadas. Ela disse que queria namorar comigo, mas que ela tinha umas vontades diferentes e que só aceitaria namorar se eu pudesse aceitar isso. Olha aí o contrato. Olha, é assinando o contrato em branco. Borda aí. Ah, é. Mulhermaluca.com. Mulhermaluca.com. A essa altura eu já soava frio enquanto olhava pra ela e dizia pra ela falar logo o que que era. Ela isso. Me enrolou, disse que era melhor deixar pra lá e vamos esquecer isso. Eu, como já não aguentava mais, insisti. Fala o que que é, mulher. Foi quando ela me disse que já tinha trabalhado como enfermeira. Olha aí. Ok, informação já mastigada. E que... Tô até com medo, cara. Tô com medo. Ela vai matar o cara que ela gosta de... Eu sei onde isso pode chegar. É o pior cenário possível. Peraí. Antes de terminar essa história, vocês têm certeza que isso pode ir pro ar? Não sei. Vou não, mas calma. Olha só. Calma. Ela disse que já trabalhava como enfermeira e que nos seus plantões ela teve que, muitas vezes, ajudar um dos médicos e que com o tempo ela foi criando gosto pelas coisas. Ajudar um dos médicos? Como assim? Meu Deus, o que que essa mulher tá falando? É, ajudar em quê? Diz que castração. Gostava da profissão. Ah, eu já sei o que ela... Peraí. Mundo que, cão. Disse que gostava da profissão e tal, e perguntou se eu tinha algo contra isso. Mas aliviado, eu disse que obviamente não. Mas o que que isso tinha a ver com as vontades dela, eu não entendia. A profissão de enfermagem. Mundo então, cão. Então ela me disse que... Mundo cão. Ai, meu Deus. Ah, não, cara. Então ela me disse que era assistente do médico proctologista. Mundo cão! Mundo canes, mundos canes. O mundo é isso, cara. O mundo é isso. É isso aí. O mundo é essa sujeira. Olha lá. O mundo é essa sujeira toda. Olha só. Ah, essa coisa toda só pra dizer que gosta de dar dedada? Proctologista e que... De tanto trabalhar com aquilo, disse que tinha percebido que os homens gostavam daquilo e que era louca pra fazer isso com o namorado. Ah, tá fácil. Ah, Zaga! Nossa Senhora! Sai fora! Sai fora! Ó, Filterra! Sai fora daí! Ah, gente, sério, eu pensei que era coisa pior. Eu achei que a mulher tava sugerindo um banho marrom. Bom, ela disse que quando sugeriu isso para o ex-peguete dela, ele ficou puto e nunca mais falou com ela. Cara, mas a mulher, ela aborda isso de uma maneira desgraçada. Desgraçada. Né? Ela cria um terror no cara. Sabe, é, é mais fácil, né? Essas coisas não se perguntam, essas coisas se faz. Olha, ai, meu Deus do céu. Só tá que papinho é esse? Que papinho é esse? Solta os cachorros, Ana Maria! Que papinho é esse? Vai ser uma longa noite, hein? Estou muito confuso, pois nunca passei por nada do tipo. E não estou nem um pouco confortável com a situação. Por que será, né? Ela disse que é super normal, e que ela passar por essa situação diariamente e que isso não feriria a minha masculinidade. Não. Cai fora, meu irmão. Disse, disse até que se realmente ficássemos juntos, ia ser até bom pra mim ter uma enfermeira ao meu lado. E que eu nunca precisaria passar pelo constrangimento de ser dedado por outra pessoa, sendo que minha própria mulher poderia fazer isso. Sai e fora, que fazia cara. Questão de fazer esse exame pelo menos uma vez por ano. Mas, gente, essa olha aí, esse exame não é feito pelo médico? Sai fora, meu assistente irmão. Assistente do médico. Por favor, me ajudem. Porra, meu irmão, ajudar? Eu gosto muito dela, mas não quero ter que passar por uma situação desse. Cai fora, cai tenho fora. Tenho medo de perdê-la, mas também tenho medo de ela acabar contando isso pra alguém, todo mundo ficar sabendo e acharem que eu sou gay ou ficarem me zoando. Ai, gente, não que palhaçada. Se, não sei se eu preciso realmente me preocupar com isso ou ser mesmo normal. O que que eu faço, nerd? Meu Esse Deus. Cara tá numa situação limite. Cada escolha uma perda. Ou ele perde ela ou ele perde as pregas. Primeiro, você não precisa se preocupar em ser zoado, amigo. Você já está no balcão de atendimento do inferno. E o balcão de atendimento tem um alto-falante para o mundo. Exatamente. Eu só queria fazer uma pergunta. Tem alguém que está me vendo que vai me dar uma pergunta? Ai, eu paro tudo e lá. Agora só um segundo aqui, peraí. Mais ou menos o Silvio Santos, universo. O balcão de atendimento do inferno. Não, gente, peraí. Vamos dar um conselho certo pra ele? Olha só. Se ela gosta de você, ela não vai te obrigar a fazer o que você não quer. Um casal tem que fazer o ela, mas ela instalou a luva. Instalou a luva e falou: é o que eu quero. Ah, não pode. Não, a mulher é obcecada por isso. Se eu que ele falar não quero, toda vez que eles forem ter um negócio, vai ter um dedo estranho aparecendo. Cara, e aí, meu irmão, mas já ela... dizia o Leão da Montanha. Cara... Saída estratégica pela direita. Não, imagina. Ó, se ela gosta de você, ela não vai fazer. O cara vai sentar no sofá, a mulher tá com... Pois é, senta aqui do meu lado. Ela bate aqui. Quando ele senta, ela vira a mão. Ai, que horror. O cara nunca vai dormir tranquilo. Nunca, nunca. O cara vai sempre dormir sobressaltado. Vai ser muito terrível. Joca. Olha... Cara, é teu, né, amigo? Você faz o que quiser com ele. Vai que tu gosta, né? Porque tem a gente normal. A sua flor para quem você quiser, né? Agora, é levar a dada no olho da flor? Ou você conversa com ela e fala: meu amor, veja bem. Nessas horas ele tem que fazer uma contraproposta. É, se você fizer isso, eu quero. Se você liberar outras coisas. Eu libero o meu, você libera o seu. Oh. Não, no mínimo é o seguinte: ah, é pra botar maluquice na mesa? É pra botar perversão? Então tá bom, eu quero isso aqui, ó. Pã! Pã, né? Pã. Acabou. Tá maluco, sai fora mesmo. Agora, o que eu acho mais engraçado é, primeiro, não me zoem. Porra, amigo, tá de sacanagem. Se amanhã a galera souber que o cara tá namorando ela, né? Não, e o pior, o cara tá na dúvida. Meu Deus. O cara tá tendendo a ceder. Mas é dele, daí deixa. Tem gente que faz muito pior. Pô, cara. Mas não manda e-mail pra gente, caralho. Querem me dar uma dedada? Vocês o que eu faço? Muito mal. Não, gente, se ela gosta de você, vocês têm que chegar ao consenso. Não quiser, não faz. Ué. A mulher é fissurada. Ela falou: fissurada. Eu só vou. Ela falou assim: nossa relação tem que subir um patamar, um degrau. Aí o cara falou, é um dedal. Eu subi um dedal. O cara achou que era namorar. O cara, na inocência dele, ah, ela quer namorar, beleza, eu gosto dela. Ela não quer namorar. Ela quer enfiar o dedo no cara. Ai, meu Deus. Ela quer pegar uma luva de médico, esticar até o cotovelo. Tá! E falar... Tosse. Que fetiche. Olá, senhores, que tal? Tá aqui em espanhol. Sou Leonardo Ribeiro, tenho 23 anos, servidor público e federal. Atualmente faço um intercâmbio na Espanha, mais precisamente na cidade de San Sebastián. Olha aí. Acompanho vocês há muito tempo, mas é a primeira vez que escrevo. Primeira vez que escreve, a carta caiu no balcão de atendimento. Exato. Parabéns, hein? Vim para fazer uma parte do meu curso de engenharia da computação aqui e acabei conhecendo uma moça brasileira que faz intercâmbio em San Sebastián também. Ela, coincidentemente, morava em Minas Gerais, mesmo estado em que eu. A questão é, estamos namorando faz alguns meses, mas ficamos desde a primeira vez em que nos encontramos aqui na Espanha. Está tudo perfeito, mas para ficar realmente ótimo, eu gostaria de colocar... Opa! Que estamos em um relacionamento sério no Facebook. Ah, ele não colocou. Olha aí, o Facebook hoje em dia tem uma importância, um peso. Problemas modernos. É. Ele quer colocar no Facebook que ele está em um relacionamento sério. Já pedi 1000 vezes, mas ela não quer que coloquemos. E... o Facebook... Você não entendeu ainda. Preciso da ajuda de vocês para convencer a ela a aceitar isso. Ah. Os meus pais já sabem e os delas também, mas falta oficializar no Facebook também. O namorado dela em Minas não deve saber, né? É. A pergunta é, o namorado dela ou ela já sabem que vocês dois estão namorando? É. É foda. Leonardo Felipe Ribeiro. Hoje em dia o Facebook ele representa um peso tão grande nos relacionamentos. É impressionante, isso é um problema realmente da modernidade. Problema. Porque quando eu entrei no Facebook, a Zagal já estava lá há muito tempo, faceiro. Eu não estava escrito que era casado com ninguém. Olha isso! Não tinha uma foto minha. Meu Deus! Era só de perfil, com montanha atrás. Olha aí. Eu entrei no Facebook, a primeira mensagem que eu recebi foi: pim! A Zagal adicionou que você é casada com ele. Ah! Porque antes eu ia ser casado com quem? Não tava no Facebook, tá certo. O estado civil, casado. Dá pra você botar casado, Rio de Janeiro, Curitiba, sei lá o quê. Não, aí não tinha nada. Zagal, Engraçaralho, Rio de Janeiro. Correu uma preocupação. Eu entrei, pim. Azaghal, é o peso do Facebook. Afirma que você é esposa dele. O Facebook é como se fosse um novo tipo de documento. É o cartório da internet. O cartório da internet. É isso aí. É. Mas aí, senhor K, o que ele faz pra convencer ela a oficializar no Facebook? Bom, ela não sabe que vocês estão namorando, meu filho. É só isso. É de uma simplicidade cachorra. Na verdade, vou reformular. O namorado dela não sabe que você está namorando com ela. Isso. Meu Deus. Porque ela não está namorando com você. Porque se ela estivesse, ela ia falar: não, pô, estamos namorando. Pereréu, papel. Ei, bota lá no Facebook. Minha esposa, Dona Ruiva, fez o Facebook lá por motivos de trabalho. O que, que eu fiz? A mesma coisa. Fiz no Facebook e fui tal qual Azagual. Fui lá no Facebook dela e pã. Frederico, Azagual. Ela foi. Olha só vocês. Assim. Se eu fiz é porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou casado com ela, que ela é a mulher da minha vida. Assim como o Azagual fez com a portuguesa. Exato, obrigado. Vocês têm que parar de ver desse... Vocês não tem que ver isso como ciúme, vocês têm que ver como, pô, o cara quer que todo mundo saiba, ele realmente gosta de mim. Não, mas peraí. Então, mas o Azagal já tinha o Facebook. É, já tinha, e não estava escrito que era casado. Então, quando você entrou no Facebook, foi a primeira coisa que ele fez? Ah, foi garantir. É, foi uma preocupação. Que o meu não estava escrito nada que nem dele. Ele não está garantindo, ele está gritando para todo o universo digital que... Vocês são casados. Isso é um motivo de orgulho. Obrigado. Isso é um motivo de alegria, de felicidade. Agora, se a menina não quer pôr isso no Facebook, se ela tá querendo esconder isso por alguma forma, a primeira pergunta é, ela tá querendo esconder isso de quem? A não ser que o cara seja a cara do Slot. Monstro! Eu te amo, seu monstro! Mas eu não quero que o mundo saiba! Perdão. Senhor, monstro. Mas mesmo que ele seja um acidente ferroviário compacto. Dentro de uma caverna, sei lá, o que é que ninguém sabe? Mesmo que a menina tenha que dar mais corrente pra ele conseguir puxar a coleira e ir até a padaria comprar pão e voltar. Ai, pior que o cara seja, digamos assim, que ele tivesse passado ao avesso. Não interessa. Porra, tô com ciúme porque me parece que, porra, foi arrastado no asfalto por 13 quilômetros. Gente, não interessa, você não gosta dele, minha filha? Quer dizer, você só gosta dele se ninguém estiver vendo? Então você não gosta dele. Vocês estão rindo, mas é sério, gente. Gostar de ficar bonito é fácil. Passar a mão naquela pessoa que é socialmente feia e tomar sorvete na pracinha, isso que é amor. Já dizia o 3D. É igual pantufa. Dentro de casa, uma beleza. Na rua, sair de pantufa na rua é demais. Meu Deus. Porque, olha só, a gente tá sacaneando o cara, mas a gente nem sabe se o cara é bonito, se o cara é feio. É. A gente também não sabe se a menina é bonita ou feia. Beleza é uma coisa muito pessoal. Eu, por exemplo, porra, eu olho pra minha cara e penso, meu Deus, um saco sem cabelo, um saco sem cabelo. Não se menospreze. Mas a minha esposa diz que me acha bonito. Então é maluca ou é cega? Não há dúvida. Nunca levo no psiquiatra nem no oculista. Olá, nerds. Aqui é o Felipe Sal, estudante do terceiro ano do ensino médio, 17 anos, de São Paulo. Com uma história um pouquinho complicada e um pedido de ajuda. Veja, o diabo já se aproximou do balcão. E abaixou pra ouvir. O cara chega no balcão, tem uma história um pouquinho complicada. O diabo tá fudido. Veja só. Há muito tempo eu estou apaixonado por essa garota aqui na minha escola. Ela é muito bonita e, por cima de tudo, ainda é nerd. E passamos horas e horas conversando sobre TV, cinema, anime e tudo mais. Mas eu nunca consegui me declarar pra ela, porque eu sei que eu não tenho nada a oferecer. Meu Deus, cara! Não sou bonitão, até sou meio gordinho. Não tenho nenhum talento em particular, nem engraçado sou. Porra, meu. Tá difícil, hein? Então... toda vez que eu fico conversando com ela, eu bolo mil planos na minha cabeça de como me declarar pra ela e nunca faço nada. Bom, no ano passado, eu pensei pra mim mesma, eu preciso fazer isso. Tá chegando no fim do ensino médio, faculdade vem aí, vou fazer 18 anos e eu nunca beijei ninguém. Eu bolei o plano perfeito, ia fazer ele no dia dos namorados. Tava tudo pronto, eu ia botar o plano em ação, quando do nada, um grande amigo meu puxa um buquê de flores e pede ela em namoro. Nossa! Com o saco! Sabe o que é esse barulho? Tá batendo o saco na mesa! É o carimbo! Pediu na frente dele e de todos os amigos. Todo mundo sorriu e falou, aê, bom trabalho. Se fudeu. E eu, com meu coração destruído, entrei na onda. Ai, deu parabéns pro cara. Nossa. Ai, coitado. O carimbo se fudeu deve ser bem maior, né? Eu quero que maior, é. Friendzone. Tem que segurar com as duas mãos, é quase um bloco A4. E no carimbo na folha, né? Carimba na carne. Ai, meu Deus. Deita a cabeça aqui no balcão. Como é que é? Já não é mais falando, é grita. Próximo. Mas aí chegou esse ano e eu recebi a notícia de que os dois não estão mais namorando. Nossa, história de anos. Ano passado. Apesar de todos nós ainda sermos amigos. Recebi a notícia, viu? Um pombo correndo. É que ele falou que ele... telegrama. Eles ainda são todos amigos. Gorilograma. Gorilograma. O cara veio fantasiado de gorila. O cara veio e entregou uma banana no telegrama. Não estão mais namorando. só devia ser a minha chance, né? Claro! Foi isso que eu pensei, mas toda vez que penso em me declarar pra ela, eu me sinto muito mal. Ai, entendo? Sabe, você não sabe o que é se sentir mal ainda. Ah, não! Você dá no corte, tua cabeça é no balcão. No final deste mês, você encosta a cabeça no balcão e vai ver o que eu senti mal. Pega o carimbo ali, chama dois estagiários pra trazer o carimbo aqui. Pra... Entendam, nerds, todo o nosso grupo de amigos vê uma série chamada How I Met Your Mother. E em um dos episódios, dois personagens quebram essa amizade porque um deles começa a namorar a ex do outro. E eu estava me sentindo nessa exata posição. Problemas modernos. É. Eu não quero perder a amizade dele, né? Uma amizade que vai desde os 7 anos, mas eu quero muito ter a chance de chamar essa garota de minha namorada. E o pior de tudo, parece que os dois estão voltando a ficar muito juntos. O que eu faço? Me ajudem! Se o cara tá voltando com a namorada, então fica quieto, né? Esse é um problema, porque assim... Cadê os estagiários? Chama os estagiários! Carimbo não chega, porra! Não tem jeito, gente, não tem jeito. Porque quando você tem um amigo, tá? E os dois gostam da mesma pessoa, se o outro não revelar, né? Você vai sempre virar o escroto, né? E se o outro foi na frente primeiro, você não avisou que gostava, né? Tarde demais, porque você vai ser... Gente, estão tentando reatar. Pois é, entendeu? Deita a cabeça no balcão, manda, manda. Carimba aí. É tarde demais. Ah, mas eu gostava da fulano. Beleza. Aí veio o meu grande amigo Cicrano e Chublego na fulano. Porque ele não sabia. Tá bom. Você falou com o Cicrano? Não. Porra, o Cicrano tem bola de cristal? Não. O Cicrano é milionário? Não. Logo, ele não vê o futuro, senão teria jogado na cena. Então, o Cicrano não tem como saber. Exato. Não pode ficar puto com o Cicrano. O Cicrano fez o que você devia ter feito. Em vez de ficar imaginando o que eu vou fazer, etc. Beleza, bacana. Pô, antes de dormir, ficar pensando o que, é que eu vou fazer amanhã, ficar imaginando. Ótimo. Mas tem um pequeno problema, né? Todo planejamento, no papel, funciona bem pra caralho. Porque o papel aceita tudo. O problema é a execução. A execução, às vezes... falha, mas você só vai saber se tentar. Se você ficar só desenhando no papel, imaginando como é que vai ser o cacete, eu te garanto que pode ser o melhor plano do mundo que não vai funcionar. Eu acho que ele poderia confessar pro amigo tudo. Você, olha, é, eu sempre fui apaixonado por ele. Eu acho que ele devia ter falado lá atrás. Eu acho que se ele deu um nome verdadeiro e os amigos são todos nerds, agora já tá tudo claro. É, agora, né? Seu problema tá resolvido. Tá resolvido. Pra melhor ou pra pior? É, outro amigo vai entender, mas pô, foi mal. Assim, é? Pra finalizar, o que, que você vai mandar, seu cara? Deita a cabeça aí no balcão que eu vou te mostrar um negócio. E aí, pessoal do Jovem Nerd, meu nome é Brian Ribeiro, tenho 24 anos, moro em Contagem, Minas Gerais. Estou aqui para contar o caso mais escabroso de decepção amorosa já vista no especial do Dia dos Namorados. Oi, lá vem. Vamos lá. Eu iniciei um namoro em 6 de junho de 2010. Eu tinha 21 e ela 16 anos apenas. O namoro sempre foi muito baseado no amor entre os dois, pois a família dela nunca gostou de mim e era contra a relação. Isso aí é tempero pra relação. É. O proibido dá um temperinho. Eu não fui o primeiro namorado dela, porém, fui eu quem a tornou mulher. Ok. E o ex. Pega na cara do ex-sogro, isso aí. Pois bem, quando o namoro estava próximo de completar 2 anos, cometi uma série de erros de debandaria e muita confusão. Debandaria? Eu estava em demasia mal intencionado. Estava sendo um cara muito errado. Uhum. Em suma, ela pegou uma conversa minha no Facebook com um amigo meu que ela simplesmente detestava. Essa conversa continha todo tipo de putaria imaginável. Hã? Inclusive a descrição de um caso em que eu teria ficado com uma menina. Ah, o cara tá contando as paradas que ele fez. É, baixaria no Facebook. Caralho, mas que cara fica trocando mensagem, contando putaria no Facebook. É, porra. Um amigo. Gênio, hein? Parabéns, hein, garoto? Você é gênio. Você Vocês podem imaginar o que isso gerou. Principalmente porque nessa época ela tinha saído de casa pra morar com uma tia. E trabalhando para ajudar nas despesas apenas para podermos dar continuidade no namoro. Puta que merdeiro. Eu fiquei extremamente frustrado com a situação e a partir daí decidi mudar minha vida totalmente. Aí, mudança de vida. Vergonha na baixaria no Facebook. Na semana seguinte, ela decidiu voltar pra casa. Sugeriu o término, mas combinamos que iríamos namorar escondidos da família dela. Foi exatamente o que aconteceu e na sexta-feira seguinte, ela disse que iria sair com os amigos para uma boate, me chamou e eu não podia ir porque estava trabalhando. Vocês já podem imaginar. Ela ligou foda-se pra vida e ficou com outro lá mesmo. Ela não ligou foda-se pra vida não, bonitão. É. Ele que ligou foda-se algum tempo. Mas você ficou falando baixaria no Facebook de moleque que você ficou, sei lá. E no mês que se seguiu, ela saiu como louca, sozinha, sempre alegando problemas com o pai dela, pra que eu não fosse também. Com um mês e uma semana, eu descobri que ela estava me traindo. Descobri que praticamente estava namorando com esse sujeito da boate, que já conhecia a família dele e ele a dela. Mas não apenas isso. Ela ficou também com outros dois caras nesse período. Eu terminei e reatamos 5 dias depois. No mês seguinte, descobri que ela não estava sendo correta e ainda dava mole e brecha pra outro. Depois disso, ela acabou por brigar com os tais amigos e muito entre aspas, tudo se resolveu. Mais um ano se passou, estamos agora em 2013. Sim, foi recente. Durante esse ano eu cresci na vida pra poder casar com ela. Abri meu negócio que deu muito certo, abri um canal muito rentável no YouTube e estava indo de bem a melhor. Olha aí, qual o nome dele mesmo, hein? Brian Ribeiro. Por aí. Eu acho bonito essas pessoas que elas vêm de peito aberto e falam: ah, a vida passou a mão na minha bunda, porra, me dei um abraço. A convenci de largar a ideia de ir estudar na PUC e ir para uma federal. Ela passou nas duas faculdades e resolveu viajar. E ele disse que tudo bem, né? Que acreditava ser o melhor pra ela. Pois bem, essa viagem foi dia 13 de maio de 2013. Ela ficou morando por lá e voltou quarta-feira agora, dia 22. Mas o que ela conseguiu fazer em tão pouco tempo é o que mais me surpreende. Dessa vez eu não cometi nenhum erro. Dessa vez. Tava na legalidade. Sou um namorado totalmente exemplar. Mas ela ouviu durante toda a sua criação que deveria aproveitar a vida pra não se arrepender. Ih, amigo. Ela chegou dia 13, saiu pra uma festa dia 16 e ficou com o cara. No dia 17, outra festa, ficou com outro cara. Encontrou o sujeito do dia 16 durante essa semana e dormiu na casa dele. Sim, transou com ele. Então, eu acho que ela interpretou errado o que, que significa aproveitar a vida. Ou não. Enfim, ela ficou com vários caras dia 18 também. Ele vai dando a agenda as dela. As datas, tá louco. Dia 16, 17, 18. Ele sabe 18. De tudo como, ela conta pra ele. É detetive secreto. Detetive, ele conta. Meu Deus do céu. Que inferno! Dia 16, às 22 horas, ela entrou na boate. Dia 22, beijou o quarto cara. Enfim, ele vai dando aqui. Ele é um corno com uma agenda. Um corno com agenda. Organizado. Um corno organizado. Gente, deixa eu respeitar. Por favor. O interessante da história é que, de acordo com ela, os dois caras broxaram. Mas acredito que era apenas meia De acordo corno. Com ela? Como assim? Ele viu no Facebook e ela contou pra ele. Puta merda. Aí. Mas como eu sei disso tudo? Pois bem, engenharia social, pura e simples. Descobri parte na segunda-feira, dia 20, e o restante hoje, dia 24. A forcei a assumir tudo e lhe digo que, a princípio, quando eu apenas sabia de um dos caras, eu estava totalmente inclinado a perdoá-la, dependendo de uma série de coisas. Mas agora, perante isso tudo, sei que ela não passa de uma vagabunda. Meu Deus do céu. Porém, ela está totalmente arrependida. Também pudera, duas broxadas foi foda. E eu ainda gosto dela. É claro. Como poderia resolver isso, caso ela consiga me convencer de alguma coisa? Casamento, namoro, relação aberta, ficante, peguete de ocasião ou putaria total e generalizada? Senhor K. Olha o balcão. É, cara, ele não tem. Toca a sinetinha do balcão, hein? Senhor K, casamento, namoro ou putaria total? Amante profissional. Senhor K, por favor, precisamos do senhor K no balcão de informações. Senhor K. Sinetinha, sabe aquele apito de barca? Acho que a sinetinha tinha que ser assim. Mas, gente, mulher, né? É um corno organizado, né? Bom, agendinha, nota 22, broxou! Complicado, né? Veja bem, se o cara sabendo disso tudo, todos esses desvios de conduta, né, que seja, dessa menina... Desvio de conduta. Se ainda assim ele está disposto a perdoar e abraçar essa vida, né, de putaria, de sodomia, e etc., é pedido. Agora, você sempre vai ter que ter uma certa preocupação quando pedir pizza em casa de atender a porta. Pede pra mandar o brocha. Sempre vai ter que ter preocupação com o moço do TV a cabo. Inteiro. Por favor, vocês possuem atendentes os brochas? Delivery brocha. Se você conseguir achar um lugar que só tenha eunucos fazendo atendimento, tudo bem. Ah, né? Se você for um cara muito tranquilo, muito calmo, se você for um cara que partilha tudo com todos, porra, se a tua onda é essa, tu tá bem a Vera. Ué, porque ela não vai parar, não. Fica com a última opção, putaria generalizada, mano. Putaria generalizada, ai, todo mundo, amigo. Esse veio do inferno mesmo. Putaria. Putaria, putaria, generalizada. Carinho no formulário. Mas que conselho vocês esperam do patrão de informações do inferno? Pode carimbar isso, meu cara. Próximo. Pegar meu carimbo escrito putaria generalizada. Mas é isso que o balcão do inferno vai te indicar, né? Exatamente. O que eu faço? Sabe o que é que eu tô com uma dúvida? É que a minha namorada, ela andou se pegando aí com uns 18. Sei o que que eu faço. Eu vim aqui fazer, tirar uma dúvida. O que que vocês me sugerem? Quase com ela. Vocês me sugerem que eu namore com ela de mão dada na praça chupando picolé? Vocês me sugerem? Aí a cara olhando, né, atrás do balcão, com aquela cara muito séria, só um segundo. Estica a mão, abre uma gaveta, pega um carimbão em forma de piroca. Próximo! Compara. Carimbado. Carimbado. O mundo tá perdido, cara. O mundo tá perdido. Você tá perdido, você compra um mapa. Você não vai cagar no pinico e tentar ver o futuro na merda, pô. Na cabeça. Por que você me manda essa porra pra internet, seu animal? Manda pra internet, né? Caralho, isso nunca mais vai ser apagado. Nunca. Brian Ribeiro nunca mais será apagado. Nunca mais, cara. As pessoas vão botar lá no Google Brian Ribeiro. Corno organizado. Comer merda, tudo bem. Todo mundo comeu quando era criança. Mas tem que parar, meu filho. Chegou. Tem que parar. Aqui, pai. Olha, Brian. Porra, parabéns, hein? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.